fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo, mais uma vez, a Roberta Maná. Olá pessoas. E quem está aqui com a gente também é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Tudo bem? Hoje, infelizmente, o Ricardo não vai estar com a gente, né? Mas vamos levar aí, né? Hoje a gente tem um tema muito bacana, que é um dos temas mais esperados, né? Nós vamos falar... Eu vou passar pra você, Roberta. Do que a gente vai falar hoje? Porque, na verdade, quem trouxe o tema foi você, né? Então, é difícil falar, tipo, é Borg. É dos Borgs, né? Vou falar só isso. Mas, enfim, o recorte a gente vai dar ao longo do programa. Isso é. Porque, enfim, né, se for pra falar dos Borgs em si, eu acho que a gente teria que fazer mais ou menos, assim, se fosse pra falar só disso, aí seria aquela coisa episódio a episódio, né? Mas eu acho que não é bem essa a ideia hoje, né, Roberta? O que, que você pensa que seria aí o bacana? Qual que é a abordagem aí? Então, a gente tava conversando que falar episódio por episódio, primeiro, ia dar um monte de programas e... Ah, não sei, claro, é bacana, sabe, é legal, enfim, a gente falar sobre o histórico dos Borgs, essa coisa toda, mas quem sabe a gente pensa nos Borgs, na questão da coletividade versus individualidade, e de onde será que veio essa ideia, sabe, por que que os autores tiveram a ideia de fazer isso, será que isso tem alguma relação com a nossa história, enfim, nesse sentido, assim. Só dizer pros ouvintes que, assim, eu pretendo, acho que é bacana um dia a gente fazer alguma coisa que seja falar de episódio a episódio, enfim, discutir essa trajetória na franquia dos Borgs, né? Mas hoje realmente vai ser legal olhar sobre esse ponto de vista aí, né? Acho que vai ser bem bacana. De qualquer maneira, eu acho que a gente acabou reassistindo uma porrada de episódios aí, né? Cara, eu achei que era que a gente havia falado de episódio por episódio. assisti quase tudo, fiz anotações. Ai, tadinho! Sacanagem. Talvez seja pra alguma coisa, não sei, pra alguma coisa no futuro. Esse pessoal que não brifa, hein? Que bagulho jogado, né? Não, eu acho que eu que não prestei atenção, cara. Que eu tava fazendo outras coisas quando o Valdomiro falou comigo. Não, mas não fui eu mesmo, cara. Eu que não falei direito o negócio. Não, agora. Não sei, cara, porque minha sobrinha tava aqui na hora brincando e tal, tava berrando, não prestei atenção. Na verdade, é porque também a gente foi decidindo isso conforme foram passando os dias, né? Assim, não teve muita... É verdade. Então, tipo assim, planejamento foi uma coisa que passou meio longe, sabe? Então, pessoal, se vocês acharam alguma coisa meio esquisitinha... Não liga não, né? Não liga não. A questão também é que faz um tempo que não rola um Intercom, né? Acho que faz mais de um mês, né? A gente ficou fazendo o Sessão 31 mesmo aí, né? Tratando dos episódios. Mas, enfim, aí a gente vai acabar falando bastante aí sobre... Até dos episódios em si também, obviamente. Sim, sim, sim. Então, acho que... Viu? Suas anotações vão ser bem importantes, Torelli. Ai, cara. Mas é isso aí, galera. Então, vamos lá, então. Enfim, Roberto, acho que vale a pena você dar uma introdução aí, de repente. Então, uma das coisas que eu li, assim, que eu achei bem interessante, tem esse livrinho daqui que eu comprei há um tempo já, bastante tempo, e que eu vou lendo de vez em quando, que é Star Trek e a Filosofia, A Ira de Kant. Cara, o título é genial, né, cara? O título já começa bem, sabe? O livro já começa bem na capa. precisa ter nada escrito, não. Só o título já valia até na estante. Não, cara, eu falei isso pra Roberta quando ela me comentou desse livro. Eu falei, cara, esse título é tão foda que se tiver nada dentro dele desse livro, vale comprar mesmo assim, pelo título, cara. E uma das coisas que eu li que eu achei bem, bem interessante, assim, que na verdade foi o que me animou a propor esse tópico pro Valdomiro, é que os Borgs, eles nos angustiam, a ideia da autora é essa, né? Os Borgs nos angustiam porque nos lembram de nossas próprias transgressões quanto às distinções entre natural e artificial, individual e coletivo. Então, eu acho bem interessante a gente pensar nesse nosso apego pelo que é natural, né? Tipo, assim, tanto aquela história que a gente vê, tipo, as pessoas que não gostam de vacina. Meu Deus do céu, as vacinas dão doença. Não é que não gostam, né? São pessoas que acham que causam doença, não é questão de gostar, eles têm horror, né? É, as pessoas pegaram um estudo que foi mal feito, enfim, que linkou as coisas nada a ver. Caralho, é, que depois já houve vários outros estudos posteriores que comprovaram que era tudo abobrinha. Não, assim, e ainda assim... Eu defendo o direito das pessoas não se vacinarem, mas que um estudo é uma besteira do cacete, que as pessoas fazem... a Jenny McCarthy, né, uma ex-coelhinha da Playboy, que é a líder do movimento, pra você ver o nível do negócio. O pior de tudo, o que me dói no coração é que o Data tá nesse... meninos? O Brent Spiner? O Brent Spiner faz parte desse movimento. Você tá de sacanagem, é sério mesmo? Não, quando o ator acaba com o personagem, sabe? mas é isso que eu falo, cara. Eu não paro pra prestar atenção na maioria das pessoas que eu sou fã, entendeu? Eu me apego só no trabalho artístico delas. Fazes muito bem. Só tem doido, cara. Assim, raros são aqueles que eu vou concordar, no meu caso, mais raro ainda. Mas a maioria das vezes eles só falam besteira. A torcida fala besteira, cara. Não dá pra prestar atenção no que eles falam, não. Agora, se eles soubessem de água, eles não eram atores. Agora tem uma exceção, aquela Lady Gaga. Gente, fiquei chocada. Tá, mas enfim, não é esse tópico. Eu queria falar sobre o podcast é sobre o que mesmo? Eu nem lembro mais, cara. Sobre os atores, sobre o que eles falam fora da tela. Não, mas sabe esse negócio da vacina? Assim, eu entendo o teu ponto do direito dos pais de não darem vacina. Só que, primeiro, e o direito dos filhos de crescerem sem paralisia infantil, por exemplo. Sim, claro. Não, e o direito das outras crianças, sabe? Porque por causa desse bando de retardado, tipo assim, tem doenças que já estavam extintas, que já, sabe, que só tinha, sei lá, em dois países do mundo que estão voltando, sabe? Então, assim, poxa, se eu tivesse um filho, eu ia ficar realmente puta da cara se tivesse um mongolão. Eu conheci alguns senhores, pais de amigos meus que tiveram pólio, sabe? Então, porra, não tem muita explicação, quer dizer, muito motivo para isso, porque o respaldo dos caras é uma pesquisa completamente furada, né? É, mas tudo isso vem desse apego ao natural, né? Dessa ideia de que tudo que é natural é melhor do que o artificial. É um negócio que é muito maluco, né, eu acho. Aquela história, maconha é natural. Tá, cara, eu sou a favor da liberalização da maconha e todas as drogas, né? Mas, cara, meu irmão, veneno de cobra é natural também. Eu não vou beijar morutu na boca, entendeu? isso realmente é uma coisa que incomoda mesmo. Você acha que o lance por ser natural é bom, é essencialmente bom. Engraçado, né? Agora, só voltando um pouco assim da perspectiva de Star Trek, por exemplo, na série clássica, né, a gente via esse tipo de visão do natural sendo pregado muitas vezes, assim, né? Quando eles chegam numa sociedade mecanizada, e aí o Kirk fazia aqueles monólogos sobre o mal da mecanização, né? E o quanto que o ideal de ser um humano e de que a humanidade tem que prevalecer por sobre, ou que as pessoas não podem ser substituídas por máquinas. A gente tinha esse tipo de discurso. Isso é coisa do Roddenberry, né? Ele tinha uma resistência muito grande de botar robô na série. Não, mas é aquele negócio, né? É uma mentalidade mais década de 60 mesmo, né? Sim, sim. Mesmo isso mudou muito. Por exemplo, um personagem que nem o Data jamais existiria na série original, né? Então a mente, sim, ele também mudou um pouco, né? Sim, sim, sim. Então, assim, mais uma vez, acho que tem a ver com isso que a Roberta tá falando sobre essa insistência de que o natural é algo, sabe, que você não pode, corromper, vamos dizer assim, né? Uhum. Esse ano, nos Estados Unidos, tem uma vertente do anarquismo, que é o anarquismo transhumanista, né? Putz, é bem legal isso. Eu andei lendo sobre esse, mas o transhumanismo há uns anos, um ano atrás, mais ou menos. E eles têm. E esse ano parece que eles vão ter um candidato à presidência, cara, nos Estados Unidos. Ah, mas é daqueles do terceiro partido que nunca tem chance pra porra. O único partido que. O terceiro partido que chegou mais perto de ter alguma coisa nos Estados Unidos foi o Partido Libertário nos anos 70. E assim, eles conseguiram um delegado só que votou neles. Não, mas eles são sempre ridicularizados, é sempre aquela porra. Não, todos eles são. Isso é outro papo. Tem um episódio em que o Picard, eles encontram, enfim, uma civilização que é tipo Vorta, assim. É, que eles são todos criados pra desempenhar um determinado papel dentro daquela sociedade. Peraí, não é aquele The Masterpiece Society? É esse? Sim, esse. E aí, tipo assim, tirou uma pecinha, zoou com a parada toda, sabe? E aí o Picard, ele fica muito... muito zangado, sabe, porque ele começa a dizer assim, ah, pô, isso aí, sabe, a humanidade, onde é que fica e tal, e na real toda a tripulação é meio contra, sabe, a tripulação vai meio contra a parada toda, e eu achei interessante, assim, porque eu não, porque assim, cara, eles fazem umas melhoras, naquele caso é bizarro, sabe, porque de fato eles não dão liberdade pras pessoas, mas sei lá, assim, eles não faziam umas melhoras, tipo, aumentados, sabe, tipo, os melhorados, assim, era uma parada que podia ter sido boa, sabe? Se tivesse sido usado de outra forma. Mas, então, o foda é que a gente sabe que em Star Trek tem uma coisa que nunca foi progressista, foi a questão genética, né? A gente tem discussões discussões ousadas sobre uma porrada de coisas na franquia, mas quando chega na parte da genética, parece que é, sei lá, meu, século XIX. Porque a barreira ética aí é grande, né, cara? Porque a manipulação genética, ela pode sempre acabar em eugenia, né? Eu acho que essa é a grande resistência, né? Você começa a manipular, você vai começar a selecionar a cor de cabelo e tal, esse tipo de coisa. É, mas aí que tá, né? Por que seria necessariamente ruim, né? Isso, né? Não é necessariamente, né, cara? Mas aí que tá. Aí você acaba caindo na conversa do século XIX, do superioridade racial, esse tipo de coisa. Eu sei que é complicado. Eu sei que também existe esse medo, né? Mas, pô, poderia trazer a discussão para um novo patamar. Isso não foi feito ainda. Mas, por exemplo, o Picard é um cara complicado. O Picard, ele tem um coração artificial, né? ele já era Borg antes do Ocultus, né? O Picard é um cara que fala assim, olha só, tem essa porra aqui, a entidade cristalina matando milhões de mundos. Olha, não, ela tem tanto direito de estar aqui como qualquer outro. Aí, ao mesmo tempo, assim, uns episódios depois, cara, não, vamos pegar esse moleque aqui, esse adolescente, botar um vírus nele e fuder com a espécie dele, cara, que esses caras. Você acabou de falar um bagulho que é o tipo de contradição que a gente vê na franquia inteira, assim, né? Que, de repente, uma forma, sei lá, todas as formas de vida têm que ser preservadas, mas, dado o episódio, lá pra frente, sei lá, eles enxergam que que nem os Borgs mesmo, né? Tem um episódio da Voyager lá que é o... esse Unimatrix Zero, né? A Janeway fica totalmente relutante, assim, porque ela não quer que, tipo, os drones morram, né? Ela quer... porque a Rainha Borg lá no final, ela ameaça de matar, de destruir a todo... enfim, acabar com aqueles que têm aquela anomalia que consegue ter aquele acesso a Unimatrix Zero, né? E eu achei que a Janeway ia ficar felizona, assim, porra, ela mesma, a própria rainha tá matando a frota então, dela, sabe? Vai ficar mais fácil só agora que aí... de usar, e ela começa a se sentir culpada. Só que aí a gente já viu em episódios anteriores, por exemplo, qual que é um que ela, acho que é no Dark Frontier mesmo, né? Deixa eu ver se é nesse, não lembro agora. Tem episódio que ela simplesmente não tá nem aí pra que se os Borgs morram ou não, né? Então, o próprio Picard, né, cara, no primeiro contato, ele quer que se foda, ele atira lá no Borg como se não fosse nada, né? Então, assim... Eu fiquei pensando muito sobre os Borgs, né, porque aquele lance que eu tava comentando com você, o primeiro contato do Picard com os Borgs, né, que foi através do Kill, e a porra da Gaina nunca comentou nada com ele, quer dizer, a mulher é mais do que amiga dele, eu imagino que quando ela disse isso, o emissário do Picard já entrou na fenda espacial dela, ou algo parecido. Não, mas aí dá pra atribuir, é falha de roteirista, né? Acho que não, não muito errado, cara. A porra de uma espécie inteira tá espalhada pela galáxia. Ninguém parou pra perguntar por quê, o que ia acontecer com vocês, filhos da puta. Ah, não, tem uma espécie, uns zumbis espaciais que estão engolindo a gente. Foi isso que fudeu com a nossa espécie. Que inclusive é uma espécie evoluidíssima, né? Os caras vivem centenas de anos, pô. E ninguém fala porra nenhuma, brother. Assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre o Borg, assim, deve ter tido um planeta original dos Borg, certo? Não sei se é mencionado em algum lugar na fora do cano, né? É, na verdade, o que acontece? Tem uma questão que, assim, muita gente assume, né? Que o planeta Borg, assim, mas aí é uma questão nebulosa. Não dá pra dizer que isso é cânone, né? Mas tem gente que considera cânone. Que seria aquele planeta das máquinas do Vidger, que o Vidger encontra lá, sabe? Sim, mas aí eu achei errado, cara, porque eram máquinas. Você sente a palavra comigo, cara? Sim. E não uma simbiose entre seres biológicos e mecânicos, né? É. Não, isso aí eu lembro que eu li num livro, um livro muito bom, cara, que é aquele O Retorno do Capitão Kirk. É muito bom esse livro mesmo, cara. Muito legal a história, né? Então realmente, mas não é cano, né? Então, não dá pra chamar isso de cano, né? Eu imagino porque, enfim, livro, né? A gente sabe que o que vale é o que tá nos episódios e filmes. Mas foi uma ideia muito boa, eu achei uma ideia muito boa. Não, mas o que eu tô falando é que deve ter tido. Porque assim, fica claro que esse planeta era um planeta de máquinas só, era uma espécie que ela é máquina. É, isso. Eles não tinham uma origem biológica, mas alguém criou eles. Seria mais ou menos o cenário do Exterminador do Futuro. Os Borgs, eles são uma simbiose. Os Borgs não existem sem a contraparte biológica, né? Aliás, eles têm a necessidade de assimilar. Eles não militam pela destruição das espécies biológicas, né? Por que aquele lance que eu tava te falando? Porque os primeiros Borgs que aparecem, e presumo que todos vieram do quadrante Delta, eles tinham uma aparência humana, ou próxima de humano, né? Aí eu pensei, porra, talvez eles sejam Elaurian. Assim, né, cara, o foda disso é que, como a gente sabe que os caras eram limitados por orçamento, né? Então a gente só via os humanoides, né? Sim, não é verdade. Mas o foda aí mesmo ia ser se mostrasse, por exemplo, espécies mais diferentes, sei lá, imagina um Tolian Borg, né? Ia ser, não, porra. Exato, eu tava pensando nisso. Ou um Zindi Cetoide Borg, sei lá, sabe essas coisas? Não, mas o que eu tô falando é isso, cara. Então, assim, talvez a espécie original, os Borgs originais, eles eram uma espécie igual aos seres humanos, que nem, sei lá, os betazoides, alguma porra assim, entendeu? Ah, tá, vamos dizer que é como se a gente começa a incorporar coisas nos nossos corpos, aí passam-se centenas de anos essa tecnologia. Exatamente, evolui. Eu até cheguei a pensar que talvez, sei lá, talvez em algum ponto os Borgs fossem humanos de um futuro muito distante e tal, que abriram mão da individualidade pro bem comum e alguma baboseira assim, porque um lance que eu tava pensando muito, que o Borg tem muito a ver com zumbi, né, cara? Sim. Isso é algo que tá na essência dos personagens, assim, do porquê que é tão popular, né, essa coisa do... O visual deles é é muito próximo dos Cenobitas do Hellraiser, cara. Inclusive, a nave deles são cubos. É bem parecido, né, cara? O medo que eles me dão, cara, é o mesmo medo que eu tinha dos Cenobitas, cara. Eu realmente ficava desconfortável quando eu via o episódio dos Borgs, cara. Porque não é uma coisa que você possa argumentar com eles, entendeu? Cara, engraçado, eu nunca tinha feito essa conexão com Cenobitas. Que interessante isso. A Rainha Borg é igualzinha aquela Cenobita fêmea, cara. A Rainha Borg me incomoda pra caralho, porque ela tá falando pra caralho. Não, mas legal, cara. Não, a Rainha Borg, ela é estranho, cara, porque você conclui que não é uma coletividade. Eu tava pensando isso também, cara. Não existem os Borgs, assim, o Borg. Talvez a rainha seja o Borg, entendeu? É que, assim, tem muita coisa que a gente tem que assumir, mas que são contradições também, de certa forma, né? Porque, por exemplo, já entrando nessa questão polêmica da Rainha Borg, né? Porque isso daí é toda uma questão. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu vi na época, quando saiu no cinema e tal, já conheci, já tinha visto os episódios da TNG, pelo menos os três principais, que é o Q-Hu e os dois Best of Both Worlds, né? E, cara, eu falei, pô, como assim a Rainha Borg? Já foi estabelecido que eles são uma mente coletiva e eles não têm um representante. E engraçado, né? Porque o próprio lance de existir o Locutus era pra ter o intuito dos Borgs era ter essa voz única para dialogar, esse indivíduo para dialogar com os outros indivíduos, né, para facilitar... E a... na verdade, porque pra que você tá dando o curso, cara? Os caras já mandam assimilar de qualquer jeito, cara. Precisa de alguém pra avisar que vai ser assimilado. É que assim, o foda, se a gente for parar pra ver o lance da cronologia, assim, nos episódios, na produção, o que foi sendo acrescentado à mitologia, entre aspas, dos Borgs, desde o começo, houve retcon, né? Desde o começo. Por exemplo, tem o Kyuhu, né? No Kyuhu, algo muito interessante, que lá é dito que os Borgs só se interessam pela tecnologia. Tanto é que o Kyu fala, né? Ah, eles nem se interessam por vocês, formas de vida e tal. Não, eles querem saber da sua tecnologia, né? Só que aí, chega no Best of Both Worlds, eles já estão atacando e levando embora uma colônia inteira. Eles arrancam, né? Lembram que mostra? Eles vêm tipo uma cratera naquela colônia New Providence, né, que é o nome, e eles levam embora, quer dizer, já mostra, eles querem no final assimilar a Terra, né? Então, já, a coisa da assimilação de formas de vida só foi existir a partir desse episódio duplo, né? Isso pode ser explicado porque a assimilação de uma coletiva, de uma raça, de uma civilização, ela também traz o conhecimento da civilização, que por consequência vai tornar mais fácil assimilar outras raças, enfim, tipo, não, mas, táticas de guerra, essas coisas. Assim. Não, mas é que tá, é que no Kyuhu não foi estabelecido ali que eles tinham a vontade de assimilar outras raças, né? Era somente a tecnologia, pelo que ficava. Mas o Kyu também é um babaca, ele pode ter regulado a informação, né? Mas a Gina fala que os Borgs só destruíram o povo deles, né? Ela não fala que ninguém foi assimilado. Então, de fato, houve uma releitura dos personagens já no episódio seguinte, vamos dizer assim, né? E outra coisa interessante também, só pra pontuar, assim, essa coisa da produção, né? Eu tava vendo, cara, que no próprio Kyuhu, depois do Kyuhu, quando foi rolar o Best of Both Worlds, vários roteiristas queriam que houvesse a tal da Rainha Borg. A ideia já nasceu naquela época, na verdade, né? Só que aí o Michael Piller, que é o roteirista do episódio mesmo, ele não quis adicionar isso porque ele achou que os Borgs eram legais sem ter nenhum indivíduo, e sim uma coletividade. Aí só o First Contact, quando houve o filme... Aí que vieram com tudo mesmo com a ideia da Rainha Borg, né? Então, assim, essa questão é controversa, eu sei. Ela parece meio conflitante, né? Porque, de um lado, nós temos os Borgs, vamos dizer, clássicos lá do Kyuhu, né? E mesmo até, enfim, da TNG, da série em si. E aí a gente tem, a partir de First Contact, Borgs com Rainha Borg e tal, né? E você percebe que ela se move por interesses pessoais. Ela é um indivíduo, né? Sim, isso acho que é interessante comentar, assim, que os Borgs, eles são completamente sem consciência moral. Eles, de fato, eles não agem de uma maneira moral. Eles só agem racionalmente, dentro da racionalidade deles. Mas a Rainha Borg, ela tem autonomia moral. Ela tem malícia, cara. Ela chega a ser sensual, porra. Sim, cara, no primeiro contato, esse foi um toque que eu achei muito legal, no sentido bizarro, mas muito bom, sabe? Uma coisa realmente com um toque alienígena. Eu acho muito foda. Eu sei que tem essas questões que são contradições e que a gente acaba... Cara, os Borgs são uma questão complicada, porque... Praticamente todo episódio há um retcon, há uma coisa sendo adicionada que não tinha antes e você tem meio que engolir o negócio, né? Mas eu gosto de praticamente tudo, assim, eu acho que fica legal. As escolhas que eles fizeram, no geral, eu achei bem legais, assim. E no caso, a inclusão da Rainha Borg, pro filme funcionou muito bem, sabe? Agora, tem uma coisa que eu não entendo nos Borgs. Assim, ó, vamos supor que os caras... Que os Borg assimilem 1000 dos melhores seres humanos... E o top da tecnologia humana. Por que que eles vão querer assimilar a Terra inteira depois disso? Cara, não sei. Eu imagino o seguinte, ó. Eu imagino que é esse lance de que quando eles falam... O discurso dos Borgs, né? Aquela coisa de que vamos assimilar a sua... tudo que é, sei lá, eles querem assimilar tudo que é orgânico, eles querem tudo. É uma megalomania, né? De alguma forma eles acham que isso vai adicionar... Sei lá, eu imagino que deve ter muitas coisas que eles devem jogar fora, não sei. E que, às vezes, sei lá, se os caras assimilam um planeta inteiro, de repente eles utilizam essa matéria orgânica e sei lá, retrabalham ela, processam ela para outros fins, né? Eu imagino isso, né? Cara, você sabe uma coisa que eu tinha pensado? Que, vendo em sequência, você poderia assumir que os Borgs mudam o modus operandi deles, né? Eles têm um avanço dentro do que eles são. Eu imagino assim, até, por exemplo, no processo, por exemplo, de assimilação. Quando o nego pega o Picard, o nego, pô, tira a roupa do cara, bota uma malha preta. Um monte de cara lá botando o implante nele. Pro que você depois tem na Voyager, que neguinho botando aquela Fang, né? Aquela porra lá que bota... Aqueles caninhos no pescoço, é isso? É. Não, isso aí... Então, a primeira vez que isso foi mostrado foi no primeiro contato, né? É, imaginei que sim, que o primeiro contato que com mais grana... Dá o tom do que seriam os Borgs depois. Exatamente. Aí tá, mas tudo bem, beleza. Sabe aquele monte de tubo, roupa preta, aquele visual de cosplay pobre. e eles dão uma evoluída. O ambiente deles fica mais enferrujado, né? Menos cuidadoso mesmo. Ele é mais funcional e tal. Até o próprio Cubo Borg, né, cara? Ele fica mais sólido. Ele parece mais bem feito, mais sólido, mais ameaçador. Porque do TNG eram uns cabos, né? O Cubo era meio que, né, uma coisa mais... Né? Vamos dizer assim, mais uma encanação. É, mais artesanal. Quando eu for gente grande, eu quero ter tanto senso crítico quanto vocês. No primeiro episódio que tu viu o Cubo Borg, eu já pensava, ai, que legal. Não, eu acho legal pra caralho. Não, é legal pra caralho, sim, eu acho legal até hoje, mas é que ficou mais legal com o tempo. E eu acho legal isso, que a produção vai evoluindo, né? Vai tendo mais grana, mais condições, né? Mas o que eu tô falando, aí dá pra você assumir que talvez tenha sido uma evolução dos Borgs, assim como o uniforme da Federação vai mudando. É, legal. Aí vem a porra do episódio da Enterprise, porra. Lá, 200 anos atrás, com toda a merda que você tinha no momento da TNG, da Voyager. Não, mas faz sentido assim, cara. Sabe por quê? Assim, dentro daquilo ali faz sentido, porque os Borgs que aparecem no Regeneration, nesse episódio É verdade, eu já me liguei. Não. Mas esse episódio é uma tragédia, ele não deveria existir. Eu comentei isso com você, que tava lá a Diana, a Troy e o Riker fazendo a maratona da Enterprise. Porque, a série inteira é uma maratona da Enterprise, né? Ele tinha que dar um pau pra puta que pariu, esses filhos da puta sabiam dos Borg, ninguém avisou pra gente. Eu cheguei esse mesmo episódio, porque, é que eu falei pra você, tinha que ter um aviso enorme lá lá em São Francisco, né? Assim, lembrem-se, daqui a 200 anos vai ver uma porra de uma espécie filha da puta, terrível. Não, pior, o pior de tudo, não. O mais filha da puta não é os caras da Enterprise, não é mesmo. Sabe quem que é o filho da puta de verdade? O Zefram Cochrane. Como que o desgraçado não avisou ninguém, cara? O próprio Zefram Cochrane. Ele não, mas tu falou que quem é culpado não foi a Crusher. Pesquisa de. O Cochrane tá bêbado, cara. Pelo amor de Deus. Ele deve ter bebido. Deve ter ficado lá todo culpado por ter virado ídolo e não sei o que. Aí se enfiou na garrafa. Ele falava, aparece o Jonathan, o Archer falando. Porra, ele falou num discurso aqui. Ninguém levou a sério, o vovô tá doidão. É isso aí, porque, só pra relembrar, que pra quem não lembra. Num determinado momento nesse Regeneration, o Archer vai lá nos arquivos e o Cochrane fala alguma coisa sobre criaturas cibernéticas vindas do futuro, né? E, quer dizer, ninguém prestou atenção ali naquela linha de... Né? Ele soltou isso, ele tá bêbado, não deve significar nada. Agora, um lance que eu tava conversando em off aí com o Torelli é que, de repente, a culpa pode ser da Doutora Crusher, né? Porque lá no Best of Both Worlds, quem sabe não foi um erro dela, um descuido? De repente, o Phlox deixou lá escrito, só que ela não, né? Sei lá, né? Ela não achou o bagulho? Deixou escrito, numa pasta escondida no computador, tipo, arquivo oculto, só se for. E que somente os médicos podem ler, né? Só se for. Sim. Eu fiquei pensando assim, o Phlox chegou a trabalhar com a porra das nanossondas, né? Isso, as nanossondas. Nanoprobes, né? Ele chegou a trabalhar com aquilo, cara. Ele desenvolveu uma pesquisa médica em cima daquilo, porra. Cara, por isso que, na minha opinião, cara, não deve existir prequels. Não deve existir. Uh-huh. Nossa, cara, sempre vai dar merda. Sempre. É pedir pra ter furo na cronologia você fazer prequels, né? Aí você quer o ator, é o ator velho de cabelo pintado de preto, fazendo ele mais novo, que ninguém consegue levar a sério. Cara, é que nem esse episódio aí do Riker e da Diana lá na Enterprise, cara, porra, acreditar que eles estão na sétima temporada TNG ali é suspensão de descrença forte, cara, tá né? Chado, meu irmão. Esse é um boi. Não, ele e ela, né, cara? Você tem que fazer. Não, ela devia estar tomando café, né? Falou, vem cá filmar aqui com a gente rapidinho, a gente paga uns 300 conto aqui. Ela tá. Meteu uma peruca nela ali, né, cara? Puta, tem a peruca ainda, traz ela. Nela e nele, né? Cara, então assim, você tem que, né, olhar assim, né, fazendo de conta que você tá acreditando mesmo, né? Tem muito o que fazer. Né? Mas paralelo a isso, Roberta, continuando aí a sua pauta, que a Roberta é a única que prepara. Não, vocês dois prepararam uma pauta, né? Eu só tô. Eu preparei uma pauta errada. Não, só um pouquinho, eu não preparei pauta. Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês estavam aí falando sobre essas teorias dos transhumanos, né? Isso, transhumanismo, né, que é o movimento aí. Do transhumanismo, uma das primeiras pessoas a falar sobre isso foi a Donna Haraway, que é uma filósofa americana, que ela tem umas teses super malucas, assim, malucas não, malucas de bom, tá? uma delas é que todos nós somos ciborgues. E é bem, bem bacana pensar nesse sentido, assim, porque ela diz que ser ciborgue é qualquer coisa, tipo assim, uma vacina te torna ciborgue, sabe? Assim, a interação do homem com as tecnologias e com a máquina torna todo mundo ciborgue. Ela fala sobre a promiscuidade entre o humano e a máquina. Então ela fala assim. Ah, isso aí rola lá no Primeiro Contato, né? O Data e a Rainha Borg, não é essa parte aí? Entre uma máquina e outra, meio máquina, é isso aí. Cara, como eu odeio isso, meu Deus do céu. Tanta raiva nesse coração. Eu tenho uma raiva desse episódio que o Data fica. Os filmes em geral são completamente fora dos personagens, né, cara? Eu detesto quando o Data pira. Então, e aí ela fala sobre que as intervenções, assim, elas podem ser restauradoras, que simplesmente substituem, tipo, o coração do Picard, que substituem um órgão, um membro, normalizadoras, por exemplo, uma pessoa que não escuta e aí volta a escutar em função de uma tecnologia, reconfiguradoras, que criam, olha só que maluquice, aí já começa a maluquice, criam criaturas pós-humanas, iguais aos humanos, iguais mas diferentes dos humanos, basicamente, e os melhorados, que são os humanos. E aí começa a se misturar o negócio todo, sabe, na teoria dela, que começa a misturar, assim, os humanos ficam mais perto de máquinas e as máquinas mais perto de humanos. E aí ela defende que se há uma criatura tecno-humana que pode simular o humano, a singularidade e exclusividade do humano se dissolvem. Eu acho muito... E aí, enfim, claro que dá pra relacionar isso com a questão dos Borgs, né? Que é o que vocês estavam falando, assim, que eles acabam ao longo do tempo, que dá pra imaginar que seja essa história, né? Que ao longo do tempo eram humanos que foram se transfigurando de tal forma que em algum momento decidiram que era melhor viver de uma forma coletiva e aí fudeu a aquele universo. Aquele episódio, ai meu Deus, da Voyager, deixa eu ver aqui na minha lista. Que tem um Borg romulano. Ah, sim. Unity. Esse episódio é bem legal, cara. Ele é engraçado que ele mais ou menos, cara, meio que dá uma sugestão do que foi, como foi a origem dos Borgs, né? Se você pensar que ali você tinha uma própria sociedade de Borgs, né? Quer dizer, eles queriam retornar a um determinado estágio que pode ser no passado um dos estágios dos Borgs, antes deles ficarem completamente automatizados. Cara, boa leitura que você fez disso. Eu não tinha pensado que poderia ser um estágio intermediário entre, assim, antes de se tornar o Borg total, né? Porque assim, eles não conseguiam mais voltar a ser o que eles eram, né? Viver como indivíduos, né? A palavra que usa lá é anarquia, mas é uma, anarquia, que não é anarquia? Se usa a palavra anarquia pejorativamente, né? Anarquia é falta de governante, não falta de regras, né? Eu não sei, a palavra licenciar seria caos, né? E eles queriam estabelecer alguma ordem em algum nível, mas não queriam voltar pra coletividade. Eles, qual é a palavra que eles usam mesmo? É cooperativa, Borg, né? Que eles cooperativa, chamam. É, exato. E isso acho que traz uma discussão legal, assim, porque na minha visão, tá, isso ia ser capaz de dar fight, pelo menos, depois. Aí, essa parte mas, é boa, hein? Na minha visão, acho que os grandes modelos econômicos que nós tivemos até hoje, eles falharam miseravelmente, porque ambos eles foram para os extremos, sabe? Então, assim, ou a gente tem um individualismo extremado no capitalismo, ou a gente teve uma assimilação na história da humanidade, né? Que são como... E acho que essa também é uma coisa que é interessante, assim, né? Que é um paralelo que dá para traçar, né? Que a história da humanidade teve vários movimentos que assimilaram rebanhos inteiros, né? Que seja com movimentos militares, políticos, religiosos, né? As ideologias, elas mantêm os membros por paixão irracional, por fé, né? Seja lá de que forma. Mas então, nessa questão política, né? Econômica, eu acho que a gente nunca teve um tipo de sociedade, pelo menos não numa escala na qual a gente pudesse ver algum progresso e vê-la se desenvolvendo ao longo do tempo para ver se a gente teria uma terceira via, uma terceira opção, que fosse um meio termo entre não aniquilar a subjetividade, a individualidade e também não fazer com que colocar a individualidade num topo tão alto que seja, né, que as pessoas queiram loucamente adquirir tudo para poder mostrar o quão unidas elas são. Mas é que tá o lance, eu tava lendo um estudo que eu já cansei de ler sobre isso, esse é um assunto que me interessa muito, né? Eu sou individualista, eu me considero um anarquista individualista, sou pró-troca voluntária, né? E um estudo, alguns estudos mostraram que as sociedades primitivas do Neolítico, né? Antes da formação dos primeiros estados, elas eram baseadas em trocas voluntárias. Você tinha muito menos guerra. A guerra, conflito armado, ela começa quando começam os estados. Você tinha uma rede de troca e talvez isso tenha sido o motivo da gente ter sucedido a passo que os Neandertais desapareceram, que ia do Oriente Médio até Portugal. E nesse sistema de troca, que era uma internet neolítica, né? Trocava-se, sei lá, sapato, lanças, cestas. A região que não precisava trocava com a outra. Você tinha um sistema de troca voluntário. O comércio é uma coisa natural ao homem, né? Assim como a música, como a arte, é uma coisa inerente a gente. Até porque é natural a gente imaginar que ninguém vai conseguir produzir tudo o que precisa. Não, claro. E não tem necessidade de eu produzir, construir a minha casa se eu sou melhor construindo móveis. Sim, ou se eu sou melhor cozinhando. Então faz mais sentido que alguém construa a minha casa enquanto eu cozinho para as pessoas. Então, é que ao mesmo tempo também tem aquela discussão de que, na verdade, são diferentes tipos de coletivismo, né? Você pode chamar, por exemplo, o coletivismo horizontal e o coletivismo vertical, né? O horizontal seria essa coisa que eu acho que é mais parecido com isso que o Torelli está dizendo, né? E o vertical é esse que a gente tem na prática hoje, né? O coletivismo horizontal, ele só existiria sem Estado. Então, exatamente. Ele acaba verticalizando. Não é uma ideia ruim. Eu vejo como ruim quando a gente vê qual que foi na prática a ideia, por exemplo, do socialismo na prática. Vamos supor, a ideia inicial é que fosse um coletivismo horizontal, mas ele vai ficando vertical, né? Tá, então, mas é que daí porque tinha Estado. Então, justamente. Mas o que eu tô dizendo aqui, pra mim, não é uma ideia ruim, é o fato de não... É a ideia de não ter Estado. Não, isso é... Pra mim, é uma ideia que não é nada ruim. Pra mim é maravilhoso. Não, pra mim também. Eu sou Nossa, eu sou o primeiro a... Realmente seria... Aí sim a gente teria, como a Roberta estava dizendo, uma terceira opção, né? Precinto a audiência caindo. Não, mas brincadeiras à parte, sim, eu acho que mas é isso que eu acho. Então, assim, ó, agora o Torelli trouxe uma informação que é nova pra mim. Eu não tinha a informação de que em algum momento da sociedade humana nós tivéssemos tido a experiência de uma terceira forma que tivesse sido bem sucedida e por um longo período de tempo e não sei o que. Quer dizer, claro que antes tinha, mas não sabia que tinha. Depois, durante a história mesmo, tiveram outros momentos. A Islândia medieval, a Irlanda, ela vivia num estado de anarquismo. Tem uma cidade na Itália, uma cidadezinha, cara, que simplesmente ninguém governa ela e tudo vai muito bem, obrigado. Cara, mas olha só, uma dúvida que eu tenho, assim, que de tudo que eu já andei lendo, assim, sobre essas questões, eu sempre me esbarra que foi depois da agricultura que tudo começou a fuder, né? A questão da ideia de propriedade, até onde eu sei. Eu nem acho que começou a fuder, acho que é assim, pô, não dá pra jogar toda a história da civilização fora, né? Não, eu digo no sentido, não começou a foder. Lógico que a gente teve todos os avanços que a gente tem em tecnologia e uma série de coisas, obviamente, foi a partir daí, né? Vamos dizer que houve esse salto, né? Mas a questão é, a noção de propriedade mesmo, né? De você, e mesmo de escravidão e tudo que veio depois, assim, sabe? Pelo que eu sei, tá muito relacionado com o início do conhecimento aplicado da agricultura, né? Enfim, as tribos nômades passam a poder, enfim, você ter, morar num determinado lugar, e a partir daí o indivíduo consegue ter mais do que ele consegue carregar, né? Vamos dizer assim. A história do Caim e Abel, cara, ela é um eco disso, desse choque que você teve durante o início da agricultura, entre os que ainda eram caçadores com os que trabalhavam a terra. Mas tá ali, cara. Se não me engano, Abel era caçador e Caim agricultor. E a inveja veio de que, se não me engano, a oferta de Abel pareceu melhor aos olhos de Deus do que a de Caim, que trouxe trigo e não sei o que lá, e Caim trouxe Abel trouxe caça. Mas, assim, sim. Em algum ponto você teve um conflito disso e tal. Então, agora voltando para o que a Roberta estava falando, quer dizer, sobre o lance de você ter uma terceira via, depois da invenção, sei lá, você pega agricultura, tal, propriedade e aí Estado, né, em cima de tudo isso, permeando isso, porque, né, foi uma evolução natural depois disso, como que, a questão é, como que a gente vai ter, de fato, uma coletividade horizontal, mas, de fato, tendo Estado, né? Eu não consigo imaginar isso. Mas é que tá o lance, o que eu acho. Assim, o que o pessoal chama de capitalismo não é capitalismo, é corporativo, né? Chama de, em vez de crony. Tem um termo muito legal, cara, que é a corporatocracia, né? É, por aí. O que nós vivemos hoje não é nada mais do que isso, na verdade. Né? O fascismo, ele foi chamado de terceira via, mas ele era isso. Ele não era socialismo, ele não era o liberalismo, mas ele era um patinho feio que ninguém queria assumir, entendeu? Mas o que a gente vive mais ou menos é isso. Você tem, sei lá, o Ike Batista, o cara do Freeboy, os campeões nacionais, as empreiteiras, né? Não, e também a própria agroindústria, né, cara? Agroindústria, a indústria do cigarro, a indústria das armas, a indústria da bebida alcoólica. Não, nem a indústria em si. Assim, você pode ter uma indústria de cigarro ou de arma, desde que ela não tenha vantagens absurdas em cima das outras. Sim, mas o fato, entendeu? É que como eles têm lobby, tipo assim, os caras, eles basicamente se reúnem, fazem lobby e conseguem manter o status quo, entendeu? Então, sentido... Protecionismo é, por exemplo, uma delas. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época que talvez isso por causa da internet e tal, a gente vive numa era... que a coisa vai ser mais descentralizada, você vai ter mais foco realmente no verdadeiro livre mercado e não nesse corporativismo. Ainda que as grandes empresas continuem a existir e eu acredito nos monopólios naturais, por exemplo, monopólio natural, por exemplo, não sei se o Google talvez seja um bom exemplo, mas tipo assim, ele oferece, eu não sei se o Google recebe vantagens do governo americano, né? Mas é um monopólio natural, assim, eles prestam um puta serviço e ninguém faz frente a eles até aparecer alguém que faça frente. Isso eventualmente acontece, né? Mas fora isso, um ambiente de livre mercado, grandes empresas vão continuar existindo, mas desde que não prejudiquem as pequenas, entendeu? Desde que você não tenha, porra, o governo dando, sei lá, uma puta vantagem pra Odebrecht, enquanto a construtora do meu primo tá tomando no cu. Mas aí é o que eu vejo como... Isso eu acho meio que uma utopia, né, cara? É dinheiro que manda, né? Então essas empresas vão comprar mesmo a sua... A influência, sim, ela tá... Tudo tá à venda no mercado, mas, né? Mas é o que eu tô falando. Mas sem o governo dar vantagem pra ele, um governo que legisla pela empresa, o cara que cria uma lei... Só para ajudar uma empresa, entendeu? Para dar vantagem para aquela determinada empresa. E isso aqui não pode existir, cara. Que aí o ambiente muda. Você não teria mais a por exemplo... Deixa eu achar um bom exemplo aqui, cara. Não, por exemplo, em 2008, quando aquele banco Lehman, não sei o quê, lá os bancos americanos quebraram por conta da crise imobiliária, o governo foi lá e injetou grana nos bancos. Exatamente, não deveriam ter feito isso, tem que deixar quebrar mesmo. Agora... Que quebra, tem que quebrar, ninguém tem que dividir a dívida. Meu, mas agora, o governo... Eu não consigo... Cara, eu olho pra qualquer tipo de governo e eu vejo como se fosse, tipo... sei lá, o setor de uma empresa. Então, pra mim... A extensão do mercado. É, uma extensão das indústrias, sei lá, das empresas, sei lá, dos grandes empresários, das corporações. Cara, é uma relação promíscua e não dá pra saber direito como isso começa. Mas você tem que sempre se lembrar, cara, que o Estado, ele detém os monopólios principais. O monopólio da força, o monopólio da liberdade. Só o Estado pode te mandar pra cadeia, entendeu? Então, mas mais uma vez, é aquela coisa que a gente tá falando sobre... Ele pode tomar os seus bens, cara, exatamente, ele pode tomar os seus bens quando ele resolver. Cara, o lance de você não pagar impostos, você tá fudido, né? Nada mudou. Sim, é por isso que eu digo que moralmente, imposto é roubo, cara, porque se eu não pagar, eu vou preso. Eu sempre falo isso pros meus amigos que moram na favela, cara, que quem fode eles é o Estado, que não dá título de propriedade pro cara. Um amigo meu, porra... A polícia invadiu a casa do cara, meteu o pé na porta do banheiro e a avó dele tava no banheiro, sabe? Tipo assim, pô, isso não aconteceria na minha casa, por quê? Eu tenho título de propriedade, o cara na favela não, porra. E assim, tudo isso são reflexos, mais uma vez, de um tipo de coletividade que é essa que a gente vive, que é a vertical, né? Sim, então, é uma espécie de escravidão. Então, agora voltando ao que sobre o que a Roberta tinha falado no começo, sei lá, sobre da onde que vem essa coisa desse medo da coletividade Borg, né? Porque, relembrando, né, o foco aqui do tema hoje. Então, assim, é esse medo. Mas na real, isso que a gente tá falando, assim, esse lance da gente ser escravo não deixa de ser uma coletividade Borg. Porque o fato da gente não ter. Da gente não ter escolha e da gente não ter liberdade, cara, eu nos vejo, sabe? Eu não nos vejo melhores ou mais livres do que o bando de zangão. Sim. Tipo assim. Você não acha que o medo que a gente tem dos Borgs também tá relacionado ao medo da morte, cara, medo da gente deixar de existir. Quer dizer. Pra vocês que não acreditam em Deus, vocês que não acreditam em Deus, eu acredito no pós-morte, né? Pra mim não me assusta tanto, mas eu fico imaginando que... Mas mesmo eu lá, acontece que no fundo eu tenho lá minhas dúvidas, entendeu? Tipo, eu meio que vou pagar pra ver, como todo mundo. Esse medo, até porque é compulsório, não tem muito o que fazer. Mas esse medo que a gente tem de virar o zangão, que é o medo de virar um zumbi, da gente deixar de ser o que a gente é, da gente virar uma outra coisa, perder tudo que faz a gente, as coisas que a gente gosta, não gosta, as lembranças felizes e tristes, cara. Eu acho que esse é o grande gancho do Borges, e por que eu tenho tanto medo deles. Eu vejo mais, não essa questão vida e morte, eu vejo mais essa coisa de você ser, como já foi dito em alguns episódios, né, um autômato de cerebrado, a serviço de, né, você tá a serviço de uma coletividade fazendo algo que você moralmente ainda discorda, né, ainda tem isso, né. Então, os Borgs, eles mantêm em algum nível, às vezes, a individualidade, né, eles têm uma... Alguma parte deles ainda existe a pessoa, né? Não é... Tem um compartimento do cérebro que guarda, mas ele fica... Suprimido, né? Reprimido, é. Tanto que naquele, no iBorg, estado de sonho, né? Não, sim. Tanto é que nesse Animatrix Zero mostra bem que é aquela anomalia, né? Que um a cada 1 milhão de Borgs tem, de que eles têm assim como se fosse um inconsciente, onde ele vive ali a vida dele antes de se tornar um Borg. E isso tem uma coletividade de outros que tem a mesma anomalia que vivem isso. Né? É, isso me lembra muito o Neil Gaiman no Sandman, quando o Sandman vai no inferno e ele fala pros demônios, né? Tipo, vocês ainda sonham com o paraíso, né? É mais ou menos isso, a Unimatrix Zero, né? É uma lembrança feliz que você carrega pro inferno. Então, continuando. Eu tinha te interrompido. Tu ia voltar num tema inicial, enfim. Ah, não, era mais essa questão mesmo de que você tinha falado sobre a origem desse medo. Por que os Borgs exercem um fascínio, né? Porque eles lidam com medos meio primários que nós temos, né? Eu acho que nesse sentido da perda da individualidade, né? Então, a questão individualidade é sempre falada bastante nos episódios, né? E sempre é enaltecido, né? De que a individualidade é importantíssima, né? Então essa é a visão que é sempre mostrada e que mexe com a gente, né? Acho que esse que é o lance deles serem zangões e que são... Eles foram criados para ser invencíveis, né? Mas com o tempo, né? Foi ficando cada vez mais fácil, né? Cara, aliás, uma coisa que me incomoda é isso, cara. Eu sempre penso nisso. Porra, meu irmão, o pessoal usa phaser contra Borg, né? Por que nego caralho não treina o pessoal nas artes marciais Klingon lá com Barclay, Mackler? Não só isso, né? Porque até onde a gente já viu, contra projéteis, eles não têm muita defesa, né? Pega uma metranca, uma R15, né? É mais ou menos como em Duna, né? Você usa arma laser e não funciona. Você tem que ir pro combate corporal, porra. Porque o nego tem escudo. Eu não consigo entender isso, cara. É uma coisa tão simples. Porra, se eu soubesse as minhas habilidades, aprender lá arco e flecha, isso aí atirando em Borg. Pô, não é? Claro, é verdade, faz sentido. Eu acho que o pessoal lá no século 24 fica mal acostumado. É que nem a gente, né, cara? Fica sem internet um dia e já fica chorando aí. Já fica achando o mundo pior lugar. Ninguém, deu pau no replicador, o nego se mata. Cara, manda matar metade da população do planeta, porque não vai chegar a tempo, ajuda. Um lance que eu acho dos Borgs, cara, que eu tenho uma certa simpatia por eles, e às vezes eu fico puto com os dois pesos, duas medidas com que a federação trata eles, é que não há como se odiar os caras, porque eles são completamente desprovidos de emoção, de moral, cara. Não dá pra se odiar os caras, né? É aquele lance que eu falei, porra. Deixa a entidade cristalina aí e os Borgs é que eles terminam a raça dos caras. Não, e tem outros exemplos, né, cara? Até em todas as séries, sei lá, pelo menos algumas delas, em que em dado episódio, nossa, a vida é sagrada, todas as formas de vida. Não, outro pode matar e foda-se, né? Não faz sentido. Assim, é coisa de que tem roteiristas que são, né, os caras variam e cagam. Né? Aí que é do cacete a história da Seven e dos pais dela, cara. Porque se você para pra analisar, a federação também é coletivista. A federação pode ser uma face bonita do coletivismo e tal. Mas dentro da sociedade da federação, os pais da Sete eram mal vistos, porque os caras eram vistos como piroca das ideias, porque eles queriam pegar a nave deles e sair pesquisando os Borgs. Eram os únicos que realmente queriam entender os Borgs, e o porquê da pesquisa deles em tentar entender os Borgs foi tão importante. Agora, Acabaram tomando no cu, não, né? Levaram a criança junto. Mas o foda disso daí, mais uma vez, a questão cronológica, né? De que não faz sentido. Como que os Hansen, né? Os pais da... Enfim, a família da Seven, né? Pai, mãe e ela. Como que eles sabem dos Borgs, né? E aí quando o Picard encontra lá com o Q, nada, né? Nunca ninguém ouviu falar. Cara, eu tentei fazer esse cálculo, brother, eu não consegui. Não, fica tranquilo que é forçado mesmo, porque... Vai ver o seguinte, os pais dela eram lelés que nem o Cochrane, então viram o vídeo do velho bêbado falando e acreditaram. caçar. É que nem nem o que a gente vai caçar pé grande, vai caçar Monte Lago Ness. Não, vamos lá. Eles foram... sabe das coisas. Viram as coisas e aí não mandavam de volta os vídeos. Não mandavam, tipo, em Subspace Channel, sabe? De volta pra Federação, as descobertas deles. Porque os campos assim, ah, não, daqui a pouco, se eles vierem nos buscar, a gente entrega, senão... Que pena. quer dizer então que os pais da Seven eram tipo os ufólogos de hoje, assim, né? Essa galera que acredita no, nos reptilianos, não sei do que, os Grey, né? Detalhe, os caras estavam no quadrante Delta, eles não tinham como voltar, cara, eles não iam voltar, como eles iam voltar? Ia demorar anos, sabe, pra chegar, assim, mas... Era uma missão suicida. A nave deles era uma merda, porra. Dá pra ver que era uma nave velha. Cara, e o foda é uma coisa que eu nunca comprei muito nos Borgs, essa desculpa de que, ah, eles não te enxergam como uma ameaça, então tudo bem, você pode transitar aí. Cara, você acha que uma raça cibernética seria tão descuidada assim, cara? Eu nunca comprei isso. Ah, não, tem um cara armado aqui, mas deixa quieto, ele é uma ameaça. Cara, você acha? Você tá em casa, passa um tigre. Não, não é uma ameaça. É um ser inferior, não tem inteligência. É só você não olhar nos olhos dele. É foda, né, cara? Tá, mas eu acho que isso dá um efeito muito bom. Muito, sim. Eu gosto muito do efeito disso pra série. Não, perfeito. Isso que você falou é perfeito. Eu também. Eu acho que, apesar de não fazer sentido de verdade, né? Mas dá um efeito muito legal, né? É aquela coisa, tipo assim, sabe, o cara tá caminhando. E nunca saber quando os loucos, tipo assim, e tá cercado. E aí nunca saber se daqui a pouco, do nada, um bando de Borg vai te cercar e vai te matar, sabe? Mas esse que é o lance do Borg, o lance que eu falei do que o Valdomiro não comprou, né, do medo da morte. Mas o lance dos Borg tá muito ligado aos filmes de terror, cara. Ali eu vejo, não sei se vocês lembram o Fantasma, aquele filme do Tall Man. Não. É um coroa de terno, tem uma esfera cromada. Ele transformava, é do Dan Coscarelli. Ele transformava as pessoas em os mortos em anões albinos pra servir ele. É um filme porra louca pra caralho de terror de 79. É uma franquia menos conhecida, né? Eu curto muito. E tem um lance do Hellraiser também, e tem um lance do Jason, cara. Eles andam, eles não correm. É isso. É o lance do zumbi. Você se caga, os caras estão vindo e você não pode fazer nada, sabe qual é? Não, eu acho que essa ideia do... É engraçado, né? Se a gente for reduzir em poucas palavras, é ridículo, né? São zumbis do espaço, né? Cibernéticos, né? Mas é do caralho, cara. Eu acho que funcionou muito bem. Atrás desse elemento de horror, né? Que nem você disse. E quando isso é bem feito, tipo no primeiro contato, no filme, né? Esse elemento é muito bem feito, assim, dessa... Esse clima de filme de terror, né, cara? E o lance é que. E o lance que eu acho o maior barato dos Borgs é que eles, nesse sentido, eles são completamente o oposto da federação, né? A federação pode sentar com o embaixador romulano, o Klingon, o Cardassiano, até mesmo do domínio. E discutir, cara, termo de paz e caralho A4, aliança. Com o Borg não dá, meu irmão. É uma coisa completamente fora da curva. Não, peraí, quer dizer, peraí, não dá não. Não, na verdade, não é que não dá, não dava, né? Quando inventaram a Rainha Borg, aí já passou Mas ainda no filme ela é completamente... tipo assim, ela conversa e tudo mais, mas tipo assim, ela tem a ideia dela, ela não vai mudar. Sim. Aí chega na Voyager caralho, na Voyager. Os Borg, chegaram os Borg. Ah, beleza, vamos lá. Não, chega na Voyager, a Janeway leva no papo, né? E tal, né? Vamos passear com os Borg? Vamos passear com os Borg. O episódio das crianças, primeiro episódio das crianças. Collective. Ele é legal por isso, que os caras sacam uma insegurança na voz dos Borg, né? Era o lance dos Borgzinhos fingindo que eram Borg. Que eu acho uma merda também, porque, porra, Borg é Borg, meu irmão. Sim, é verdade, é esquisito mesmo. É. E sabe outra coisa que... Aliás, uma característica que eu acho interessante, assim, porque os Borgs, eles estão atrás de tecnologia. Só que a tecnologia, ela necessita de criatividade pra ser inventada e pra ser melhorada e tudo mais. E eles não têm criatividade. Então eu acho interessante essa característica dos Borgs e eu acho que isso explica o porquê deles terem que assimilar tecnologias alheias, porque eles nunca vão conseguir desenvolver uma tecnologia inovadora porque eles não têm criatividade. Porque, tipo assim, eles sei lá, a gente pode comparar os Borgs a uma inteligência artificial, alguma coisa assim, perfeita. Mas ainda assim, essa seria uma inteligência que ela só simula a inteligência, ou sei lá, uma inteligência humana melhorada, alguma coisa desse tipo. Ou seja, os Borgs não têm alma. Sim. Não. Seja lá o que isso significa, que pra mim a alma é um bando de sinapses, pra outras pessoas é, sei lá, outra coisa qualquer, mas é isso. Né? Se a gente entender a alma como a fonte da criatividade, é isso, os Borgs não têm alma. Agora, uma coisa que eu queria relembrar, né, apesar de a gente não estar fazendo um podcast assim de episódio a episódio, mas, por exemplo, a ideia do que o Torelli tinha dito da cooperativa Borg, eu achei interessante, cara. Uma nova visão dentro do conceito, né? No qual a gente até pode dizer que aquele tipo de Borg funciona. Tipo, aquilo funciona. Pelo menos daria pra funcionar. Quer dizer, você retém a individualidade, só que consegue, ao mesmo tempo, ter o link coletivo, assim, direto, mental mesmo, que nem eles, né? Tanto é que naquele episódio, era interessante que pra evitar enfim, os ataques e guerra naquele planeta, né? Que tem um monte de raças que se desligaram da coletividade, que são ex-Borgs, né? Então é interessante que pra eles obterem a paz, foi necessário o coletivo Borg, né? Ou melhor, mas parte dele, não totalmente aquela coisa de assimilação. Quer dizer, é o Borg com cada um com a sua individualidade, digamos que é o essencial pra manter a paz ali. Ali foi, pelo menos, né? Sim. A gente não sabe até quando, né? Mas foi. E é engraçado como esse episódio é foda em comparação ao outro do lore. Nossa, péssimo, cara. Que é Borg com nome. Aliás, o nome de um dos Borgs é o nome de um cenobita, né? O Torsos. É mesmo? Que eu não reparei isso. O Torso era um cenobita, aquele que só tinha metade do corpo e se arrastava. Péssimo aquele episódio, cara. Eu comentei com você, eu não consegui assistir ele de novo. A Roberta viu de novo esses dias, não foi? Eu assisti. Vi. Acho que foi ontem ou anteontem, enfim. Eu assisti. Eu vi a só, cara, eu acho ele péssimo. Ele não. Eu também não acho. Não faz muito sentido e não é muito bom, não. Ele não acrescenta nada, não acrescenta nada. Ele é uma pura desculpa pra. É fanservice, né? Tem o lore, tem o Rio, tem Borgs, tem as cenas de ação. Mas só isso, né? Mas assim, uma das coisas. O que eu gostei naquele episódio foi que quando o Picard libera o Rio, ele diz assim: de repente a gente tá colocando uma coisa que é muito pior do que vírus. Porque ele vai passar essa sensação de individualidade para os outros. E aí a gente percebe ali que, de fato, fez sentido isso, né? Que deu uma zoeira ali na galera. Mas eu acho que podia ter sido explorado de outra forma, sabe? Não, o episódio ele é recheado de ideias que parecem interessantes, assim. Mas a execução é pífia, né? É, então... é bem... É que esse episódio ele vem depois do Best of Both Worlds, né? Então acho que tem uma coisa tipo assim, olha só, a gente terminou tão bem aquela temporada, vamos tentar de novo. Só que não, né? Só que não. Ai, que beleza. Cara, uma coisa que eu também sempre penso em relação aos Borgs, cara, é que todos os Borgs, né, são vítimas. Uhum. Todas as pessoas ali são inocentes, cara. Toda vez que você mata um Borg, você tá matando uma pessoa inocente que não queria estar ali. E por isso eu acho tão incrível aquele episódio de Infinite Regress. Eu amo, amo aquele episódio. É que porque... o Valdemiro falou pra eu não ver, mas eu vi mesmo assim. Eu não obedeci, tio. Porque, não, porque tava salvo aqui. Porque eu tenho duas... Eu falei pro Valdemiro que eu tenho duas contas, né, no Netflix. Uma que eu assisto... essas maratonas e outra que eu vejo episódio aleatório, né? Aí eu abri essa outra e tava parada nesse episódio. Pô, esse episódio e o The Gift às vezes ele fala mais sobre os Borgs do que qualquer episódio sobre Borg que eu tenha visto. É, que esse aí ele é muito bacana, até porque, né, a gente vê sob o ponto de vista da Seven, né? Sim, então, sim. É muito foda. É só porque acho que ele não. A gente tinha falado até sobre esse episódio que ele não fala muito sobre históricos. Sabe, sobre os Borgs, mas nesse sentido da individualidade, do indivíduo vítima dos Borgs, eu acho que esse episódio ele é incrível nesse sentido. Sim, e ele traz uma informação incrível, que uma coisa que eu já suspeitava tem tempo, cara. Os Bolians é uma cultura de esteticistas, porque ela rapaz que menciona uma manicure Bolian, o barbeiro do cara é pódio, cara. Incrível o cabelo. Isso é a coisa mais impressionante, cara. É a espécie que eu nem entendia por que um Borg assimilaria um Bolian, um manicure. Caramba, essa é foda, hein? Bolian quer dizer então que é uma raça de esteticistas, né? É, assim, cara, o que não, mas faz sentido, hein? Faz sentido. Vamos pesquisar mais sobre isso. Quando a gente fala de individualidade, a gente tem um personagem que serviu para isso, né, boa parte da série, que é a Seven, né? Eu acho que sobre essa questão assim da individualidade, talvez até Star Trek inteiro assim, acho que não teve um outro personagem que foi mais bem tratado no que se refere a isso, né? É, a Seven, ela faz o caminho contrário do Data, né? É isso. Redescobrindo a humanidade, né? É. De zangão pra humano, né? É aquela... Mas por que contrário? Só... Porque o Data é do robô pro humano. Eu falei besteira. Esquieto. É, não o contrário. Seria outra direção, né? Sim. É, o Data é o Pinóquio, né? É o menino que quer... É o boneco que quer ser menino, né? E a Seven é aquela que foi desprovida da humanidade dela e quer reencontrar a humanidade depois. Enfim, foda-se. E eu não. Eu devia ter feito essa pesquisa, mas eu não fiz. Então agora eu vou ver se vocês sabem me dizer isso. Aquele episódio do Iborg, do Hugh, ele acontece quando a Voyager já tinha se perdido no quadrante? Não. Porque não, eu tô aqui com um cronograma. É, o Iborg, ele é de 92, né? De 92. A Voyager estreia em 95, né? Então isso quer dizer que talvez por isso a Janeway tenha dado uma chance pra Seven. Tipo assim, ela já sabia, talvez ela já soubesse de uma experiência anterior em que um Borg... O Picard também, né? O Picard ele foi e voltou a ser humano também. É, mas é que acho que o Picard, eles tratavam do Picard meio que como um caso, tipo, one of a kind, sabe? Uhum. É, porque o Picard, o que ele era? Ele era... Enfim, ele tinha acabado de ser assimilado, passou um tempo e aí eles desassimilam ele, volta ao estado que ele estava antes. No caso da Seven, é aquela coisa, ela viveu a vida inteira como um Borg, né? Então foi um primeiro caso ali, a gente tem isso como algo inédito mesmo na... Na verdade, no caso do Hugh, o caso do Hugh foi o primeiro. E aí a doutora Crusher, ela disse assim, não dá. Aí perguntaram pra ela, tá, mas não dá pra tirar os implantes? Ela, não dá pra tirar os implantes porque eles já estão há muito tempo nele. Será que ele volta? É muito foda. É muito foda. Que ele anda pro... Que ele olha pro LaForge, cara, é aquele um segundo de arrependimento, cara. Aquele um segundo que ele tá... Sabe que ele tá fazendo sacrifício, cara. Muito foda. Eu não quero esquecer você lá fora. Jordi. Chama de Jordi o tempo todo. Mas assim, eu acho que é interessante, porque ele não volta porque ele quer voltar, sabe? Então, sei lá, eu acho que talvez ele tivesse sido a primeira Seven, sabe? É verdade. Nesse sentido, sim. Como se... E até parece que a volta à humanidade do Ryu foi mais fácil que a da Seven, né? Porque a Seven, ela fica meio, muito relutante, né? É, o Ryu, ele parece que ele tem um senso moral é mais fácil do senso moral dele voltar à tona, sabe? Talvez porque a Seven a gente vê desde o início aquele lance dela... Enfim, ela foi arrancada quando era criança, né? Talvez essas coisas sejam mais traumáticas. O Hugh, ele é um Borg de gaveta, igual aquele... Borg de gaveta. Coisa mais bonitinha do mundo, que é tu abre a gaveta e um bebê Borg, cara. Vai dar um beijo nele. Cara, ele é muito ruim, nossa senhora, o Riker, bebê! Essa cena é engraçada, né, cara? Guarda de novo. É, o cara abre e fecha, né, cara? Baixa renda, cara. O bagulho beirando a série original ali, né, cara? Tá naquele meio termo mesmo ali, né? Ainda bem que no episódio das crianças eles usam um boneco. Ah, não, mas é bem feito, né? Lembra, tem bebezinho, tem um bebezinho, né? Achei muito mais confortável. Mas agora você lembrou de uma coisa que vale a pena mencionar, né? Porque nesse episódio da TNG lá, o Q-Hu, né? Que é o primeiro dos Borgs. Tem essa cena do bebê na gaveta e tal. E ali fica meio implícito que os bebês eles já são produzidos ali. Alguma coisa assim. Porque até então não se tem a ideia de assimilação, né? Agora, na Voyager, a gente já vê o lance de que as crianças, elas são tomadas, né? Quando há crianças, é porque elas são tomadas na assimilação, sei lá, de um povo e tal. E que daí colocam elas nas câmaras de maturação, né? Que eles chamam, né? Maturation Chambers, né? Que daí pra eles crescerem logo e virarem adultos, né? Pra virarem Borgs funcionais mesmo, né? Pra pararem de só ficar usando comida e ar da nave. Aliás, isso é outra coisa que me pega muito com os Borgs. Fala, puta que pariu. Esses filhos da puta respiram ou não? Porque no primeiro contato, os caras estavam passeando lá de fora da nave sem nada. Eu acho que... sabe o que eu acho? Que é o meio termo. Eles respiram quando tem ar pra economizar, talvez. E aí, quando estão em gravidade zero lá, sei lá, aí os caras acionam o sistema de, né, sei lá, mecânico, né? Não, porque se fosse o caso, cara, eu tirava todo o ar da nave. Botava um gás tóxico pra ninguém entrar, cara, que não fosse Borg. Porque assim, né? Se eles têm partes orgânicas, eu imagino que vai ter que ter o ar, né, durante a maior parte do tempo, né? Então acho que eles revezam quando estão no espaço, sei lá, né, tentando imaginar aqui. É, mas faria bastante... Quer dizer, tipo assim, ó, vamos lá, sabe? Eu sou uma raça que eu decido fazer 1 milhão de melhoramentos genéticos e implantes e parará, e eu vivo explorando o espaço. O que que eu vou fazer pra ser mais foda possível? Definitivamente vai ser me adaptar de alguma forma. Mas, talvez não pra ver. Eles são criaturas do espaço, eles não vivem num planeta, eles vivem naquele monte de... bases. Eles têm que poder não respirar, se for o caso. Mas eles respiram porque na nave Borg tem ar. Tem oxigênio. É. Tem que dormir também, né? Agora, eu nunca comprei o lance da Seven, tipo, ela já foi desassimilada. Pra que ela tem que dormir em pé lá regenerando, cara? Por quê? Ela tem implante Borg ainda, né? Eu sei, mas cara, dá pra acreditar nisso? Que ela fica lá, pô, já não deveria já dormir numa cama, né? Já tá mais acostumada, né? O implante Borg que segue, coincidentemente, a linha da sobrancelha dela, né? Que cara. Esteticamente colocado. Aqueles detalhes que são desenhistas em externo. É, porque a moça tem que ser sexy, né, cara? Ela não é uma Borg qualquer, ela é a 7 de 9. É foda, né, cara? O Hugh lá, cheio de tubo, cano, caralho, luzinha vermelha e aquela roupa ridícula preta lá. E a 7, não, toda sexy, só com uns detalhezinhos, só pra você lembrar de leve que ela é Borg. Aí pra lembrar mais, tem que ficar na câmara de, né, de regeneração. Tá? É pra isso, né? Na verdade é isso, né? O Unity, ele é antes do o primeiro episódio da Voyager com Borg é antes do filme. Não, é que assim, ó, o filme ele estreia no final de 96, né? Uhum. E em novembro é filmado o Unity. O Unity ele vai estrear em fevereiro de 97. Então ele é depois do primeiro contato. Ah. Entendeu? E, okay. E o primeiro episódio da Voyager que aparece Borg, na verdade, é o Blood Fever, né? Que tem tipo um cadáver Borg. Mas é só essa aparição, né? Ah, sim. Que também é depois do primeiro contato, né? Então, assim, na verdade, foi um planejamento, né? Ó, vai ter o filme, né? O primeiro contato, e depois disso, vamos introduzindo em Voyager. Tanto é que o visual dos Borg já é o visual fodão de primeiro contato, né? Sim, sim. Então, a partir dali, a Voyager vira a série meio Borg, né, meu? Tem muitos episódios. Tanto é que... aí ficou tão legal. É, cara, eu entendo que tem muitas críticas, assim, eu lembrei o que eu ia comentar aqui, né? Que o lance que eles encontraram para ter mais histórias com os Borgs foi enfraquecer eles ou introduzir alguma coisa que fosse uma falha dentro dos Borgs para ser explorada, né? Coisa que eu entendo do ponto de vista do roteirista, porque de fato, os Borgs são tão fodões no começo que você não tem como ir mais além com eles, cara. A não ser enfraquecê-los, né? Então, essa foi a saída dos caras, né? Eu acho que dentro desse... Enfim, nessa perspectiva, eu acho que eles se sucederam muito bem, cara. Porque mesmo na Voyager, onde falam que... Ah, mas tem muitos episódios Borgs, mas na verdade não são tantos assim. É, os que de fato... É que eles são marcantes, né? É, eles são marcantes. E pelo fato sabe por quê? Porque só tem espécie merda no quadrante Delta. Tem o quê? Keizon, Ocampa, Meio... Ah, cara, aqueles Keizon. Puta que pariu. Cada episódio que dava de Keizon... Ah, mas você não gostou do os Hirogen. O Hirogen era legal, cara. Os Hirogen são maneiros. É. Ó, os Vidian, lembra dos Vidian, cara? Os caras tinham um problema genético lá, uma doença, sei lá que porra que era, que os corpos deles iam apodrecendo, eles tinham que roubar órgãos, cara. Você lembra disso? Ah, isso mesmo. Eu acho uma merda. Não, ele pode até ser uma merda, mas que era legal era, cara. É tipo, bizarro, mas feio eu... pra caralho. É aquele Meilon, cara, a cara toda podre, parece o Barão Harkonnen do... Meilon. Os caras não conseguem tratar a porra do lixo dele, eu tô contando com uma porrada de civilização que já sabe tratar, porque não aprende, filha da puta. É meio ridículo, né? Aí eles ficam jogando, né? Eles ficam, tipo, tentando, jogando os dejetos, né? Que são produzidos lá no planeta deles, não é isso? Isso. Sim, eles ficam espalhando pelos... a raça do Neelix mesmo, tá lá, assim, coisa desgraçada, cara. Não, é uma bosta. Um cachorro, cara. Cara, o Neelix, toda vez que o Neelix vai em qualquer missão, eu fico assim, eu sinto essa vibe da tripulação, assim, porra, talvez ele não volte, né, cara? Porque eu sinto. Ah, não, tem a tripulação, tá lá, assim, deixa essa porra aí, cara, não traz de volta, não, cara. Ele é um perengue sem graça, cara. Um perengue sem graça. Boa definição. Ele é um parque chato. É, enfim, né? E a raça também é desinteressante, né? Cara, ele parece um peixe. Porra, quando é de piroca. Que horror aquilo. Cara, eu peguei bronca da voz por causa do Neelix e do Tuvok. Mas no caso. O Tuvok você não gosta, não, cara? Eu adoro Tuvok. O dublador do cara era muito ruim, cara. Eu via dublado. Ah, aí é foda. Você vê inglês, eu passei a gostar do Tuvok. Já o Neelix não, acho que eu passei a odiar ele mais ainda depois que eu comecei a ver em inglês. Cara, mano. Muito bom. Mas enfim, coisa ruim à parte, né, cara? É, voltando aqui, ó. A Dino, ela chega a pegar a corte marcial por ter ajudado os Borgs? Cara, não, nada. Ela virou almirante, isso que aconteceu com ela. É, mas olha aqui, ó. O Picard também só levou uma reprimenda por não ter matado os Borgs quando ele teve, tipo, não ter exterminado uma raça inteira, não ter feito um genocídio quando ele teve a oportunidade. Mas levou uma baita reprimenda da querida Natchev. Caralho, a federação é uma bagunça, cara. Muito menos que isso, o Peres foi rebaixado, cara. Peraí, não entendi. O que, que é? Muito menos que isso, o Peres foi rebaixado. Isso! Aí, ó. Agora é verdade. Todo mundo faz cagada toda hora e... Unidunité, vou foder você. Não, mas gente, só um pouquinho. O cara não ter cometido genocídio não é bem assim, cagada. Sim, cagada, cara. Foi a mulher chegar lá e cagar a regra na cabeça do Picard e dizer assim, foda-se a sua moralidade. Sim, sim. Que é basicamente o que ela diz pra ele na mesa dele. É, não esse caso, né? Mas tem outros, né? Que a gente vê um monte de... Porra, né? Nego, né? Faz cada coisa aí e não tem uma... É, o que eu acho que a abordagem que a federação deveria ter com os Borgs é... Não é combater, é... Neutralizar e libertar as pessoas. Neutralizar é que nem você. Era é que nem quando a marinha inglesa pegava navio negreiro, entendeu? Você neutralizava as armas e libertava as pessoas. É assim que você tem que fazer, porra. Você não tem que ser explodindo os caras. Mas é que na verdade seria o approach. Assim, ó. Vamos fazer a seguinte, como é que a gente chama? Imaginar o seguinte cenário. As pessoas que estão hoje no Estado Islâmico, na sua maioria, não são trapaceiros, são incautos. São pessoas que seguem uma autoridade porque acham que é legal. Não são necessariamente psicopatas que foram atraídos por uma ideologia que permite a essas pessoas que elas colocam para fora sua psicopatia. A maioria é um bando de incauto que acha que tá seguindo uma parada boa. E aí, o que a gente faz? A gente deixa essa galera do Estado Islâmico seguir matando milhares de pessoas, torturando, estuprando e fazendo inferno, enquanto tu pega um por um e vai doutrinando de volta pra ser... Acho que é diferente. E você sabe que existem centros que pegam terroristas e fazem um processo de desfundamentalização deles. Legal. A Arábia Saudita tem alguns, assim, eles botam vídeo pornô, jacuzzi, bebê. Sério isso, cara, bebê. Sério, cara. Parece que é surto efeito. Eles podiam dar um approach científico, né? Porque as pessoas ali, elas estão contra a vontade delas, né? Elas não foram doutrinadas, né? É um pouco mais complexo, né? Não é que nem o cara deixar de seguir o Führer. É o cara tirar o plug da tomada e parar de obedecer uma voz única, né? É verdade. Isso que tu tá falando faz sentido no que a gente tava falando, considerando o que a gente comentou mais cedo, que na verdade são só memórias reprimidas, né? As memórias da vida individual do cara são simplesmente memórias reprimidas. Agora, por outro lado, eu fico pensando, se fosse tão simples assim, não teria, o doutor não, holográfico não teria feito isso com a Seven? Ah, então, a questão também que a gente tem que diferenciar muito de qualquer analogia que a gente possa fazer do mundo real é que a gente não tem nunca um Borg liberto que vai querer voltar a ser Borg, sabe? Não existe isso. A gente tem no máximo que nem aquilo que a gente estava falando sobre o episódio da cooperativa Borg, que ali eles queriam utilizar o link que existia anteriormente, mas para pacificar mesmo, mantendo a individualidade. E não para pacificar no sentido de convencer as pessoas, não. Naquele caso ali, é porque eles se entendiam melhor quando eles ouviam os pensamentos uns dos outros, né? A simulação é sempre considerada, o enfoque dela em toda a série é como se fosse uma doença, né? E realmente não faria sentido, ao meu ver. O cara foi desassimilado e vai querer retornar à coletividade. A não ser no início, né? Que nem a Seven, quando retiram ela, ela fica puta, né? Síndrome de Estocolmo. É, exatamente. A gente vê isso na Seven. O Hugh também, ele fica completamente desorientado porque tá silêncio, porque ele tá na solidão. E aí depois, naquele episódio do Lore, ele também fica lá. Ele culpa a Federação por ter colocado ele naquela situação e diz que ele preferia nunca ter saído. Na verdade, ele não diz com essas palavras, mas ele diz que é culpa da Federação de ter colocado ele naquela situação, ou seja, ele dá a entender que ele preferia ter ficado. Ah, eu não lembrava disso. Então aí, nesse caso, seria mesmo alguém que, né, até gostaria de voltar, né? É, acho que sim, se fosse possível, acho que ele voltaria, não sei. É interessante. Isso aí é aquela história da... Tá, mas eu tô extrapolando. Escravidão voluntária, né, que isso é mais estranho que a palavra pareça, existe esse conceito de você voluntariamente se oferecer pra escravidão. Mas tem mulher que vai pro Estado Islâmico. Sim. A gente não pode fazer nada pra impedir uma pessoa dessa, né? É mais ou menos o caso de pessoas que entram pra culto, né? Você não pode fazer nada. A vontade da pessoa entrar pra aquele culto de maluco lá, seguir, sei lá, diabo quem, o Jim Jones. Depois do dia que vai explodir o mundo. É, toda hora tem uma história dessa rolando. Cara, não teve um... Meu, vocês lembram de um lance dos anos 90, acho, de uns trackers até, que todo mundo se suicidou em massa? Vocês lembram disso? Não. Jesus, que eles não... Cara, eu lembro de um culto, de um cara de um culto desses nos Estados Unidos. Cara, isso aí é verdade, isso aí, ó, inclusive o irmão, acho que era irmão da Nichelle Nichols, tava nisso, cara. Capaz. Sério, eu tenho que procurar isso de novo aí. Que eram uns caras que acreditavam que uma nave ia buscar eles se eles se matassem não sei aonde, cara. E aí, foi lá uma galera, houve um suicídio em massa aí, uma galera aí, né? Caralho, meu irmão, que brabo isso. Negócio pesado, foi mesmo. Nossa, bizarro, bizarrão. Depois não sabe por que as pessoas acham tracker bizarrinho, olha aí, ó. Mas eu não lembro se, tipo, todos eram tracks. Eu lembro que tinha uns perdidos lá também. É como eu disse pro Valdomiro, cara, os trackers são os nerds entre os nerds, né? Tipo, sim. A maioria dos nerds... A gente é o lixo, cara. Né? A gente não é cool que nem a galera do Star Wars. A maioria das pessoas é assim, não, dessa linha eu não vou passar. É tipo, não, aí já é demais, né? Aí você já tá me ofendendo, né? Parece que é isso, né? Muita gente. O máximo que neguinho faz é separar os dedos e falar lambda, lambda, lambda. Ai, caramba, é foda, né? Sem comentários. Cara, galera, que mais aí? Que mais que a gente pode... Ou a gente dá por encerrado aí nessa porra? Cara, eu tinha pensado em tanta coisa pra falar, eu esqueci tudo agora. Não, cara. Vamos. Olha, e o teu roteiro? Cadê teu roteiro que tu tava aí? Não, todo? Mas eu tinha lá, mas tudo que tava ali eu já falei, mais ou menos, cara, as anotações. Outras eu tinha guardado na cabeça. Não dá pra ficar vendo o negócio, pausando, escrevendo. Então, assim, eu não consegui anotar tudo. E tem muita pessoa que eu não vi também. Os da Voyager, eu só vi os duplos, o Collective e o Unity. E que eu já não lembro qual é qual, cara. Não, Collective é o da Crash Borg, certo? Sim, o Unity é qual? É o primeiro. O Unity é o da Cooperativa Borg. Ah, sim, sim. Scorpion é o da... É o da 79. É, a 7 vindo, né? E no episódio seguinte a mulher já tá sem um cabelo e tal, toda bonita e tal. Cara, e é engraçado, né? A 7 é... A gente pensa que... Tipo assim, eu lembro que tem aquele episódio... Como é que chama, cara? Eu assisti de novo recentemente. Que é um aparelho que acho que ele se chama nódulo cortical. Nódulo, né? Que tá falhando o que tem na cabeça da Seven. E aquele aparelho serve pra regular os implantes que tem no corpo dela. Uhum. E aí ela vai morrer se ela não conseguir outro, na verdade. Porque o aparelho em si não dá pra reutilizar, parece. E aí o Itcheb no final se oferece a doar o dele pra ela, né? E tal. Esse moleque é bom ator pra caralho, eu gosto pra caralho dele. É legal, bom ator mesmo, cara. Ele fez uma série que foi cancelada chamada Black Iris. Ele fez a última temporada de Justified. Ele é bom ator pra cacete. Então, o que eu ia lembrar é que por baixo da pele da Seven, é tipo metal, né? É um componente. Cara, isso que eu bolo demais, cara. Tipo assim, toda vez que aparece o crânio de um Borg, ele é metálico. Na cena que aparece o acidente lá do Rio, tinha um crânio exposto de Borg com cérebro aparecendo. Vocês lembram disso? Cara... Ou seja, será que o Picard é assim também, cara? O Picard é todo metálico? Não, acho que não, porque senão a Janeway teria que ser também, a Belana. Todos eles, né, cara? Todos eles. Porque eu acho que não, porque o que dá a entender, eu espero que sim, porque eu não quero que o Picard seja metálico por dentro, né? Eu acho que, tipo assim, se a pessoa passa muito tempo assimilado, aí passa a ficar mecânico por dentro, né? Também... Então você acha que, assim, a aparência estética... No... pode crer. A aparência estética não tem nada a ver com a aparência interna, né? Sim, né? Porque pelo menos o que mostra quando a gente vê a Seven, nesses episódios em que mostra por baixo da pele dela, né? A impressão é isso, né, cara? É assim. Que... Ah, coitada do Chakotay, hein? O cara, Chakotay é outro personagem que cara, no episódio da Seven, o primeiro que ela aparece, tem uma cena que aparece o Chakotay, que tá meio escuro, e eu não vi a tatuagem, cara. Eu falei assim, quem é esse maluco, meu irmão? Assim, o cara pra mim é tão esquecível que se ele não tiver tatuagem, se não tiver vendo a tatuagem direito, eu não consigo me ligar quem é, cara. Ele é péssimo, porra. Não, ele é horrível. Não, isso é verdade. Ele, infelizmente. Assim. Cara, ele é o pior. Ele é o pior number one que teve nessa porra de série. Não, assim, como personagem number one, eu não acho ele o pior, não, cara. Quer dizer, também é que todos são bons, vai, cara. Eu acho que nessa parte. Cara, mas é que eu não vejo equilíbrio entre ele e a Janeway, cara. Os dois são impulsivos, sabe? Não sei, eu vejo que eles se entendem muito fácil, assim. Depois, é lógico, eles acabam tendo umas rusgas às vezes, o que eu acho legal, né? Porque. Não fica só aquela coisa que nem o Riker, que obedece de primeira tudo, né? Putz, mas eu acho muito mais a dinâmica do Riker com o Picard do que do Chakotay com a Janeway. Então, mas eu também acho melhor, mas não pelo personagem, mas porque o ator lá, o Robert Beltran, ele é sem carisma total, né, cara? Cara, aliás, eu posso contar uma história sobre isso rapidinho? Manda bala. Eu tava vendo... Não tem muito a ver, não, mas é que eu tava vendo o Red Letter Media, né? Muito bom, cara. E o Mike é tracker, sim, fanático, sim. Né? Ah, só pra quem não conhece, fala o que que é o Red Letter Media aí, porque muita gente... É um site, um blog americano, não sei como chamar aquilo, né? Eles são uma produtora de filme, né? Eles têm um canal muito foda no YouTube e tal, né? É, que fizeram o review do Star Wars, do Plinkett, mas eles têm um programa, eles têm outros programas. Tem o Half in the Bag, que faz review de filme, e tem outros, que tem o Best of the Worst, que é o que eles assistem filmes ruins, né? E num desses que eles estavam assistindo filme ruim, eles viram o Desejo de Matar, que a Marina Sirtis está. E ele conta, cara, que num evento, quando ele era moleque, a Marina Sirtis quase chorou contando, assim, falando do amor que os fãs do Star Trek davam pra ela, né? Que ela nunca tinha trabalhado num ambiente tão bom, que os diretores anteriores dela tinham tratado ela muito mal e tal, e o Mike não tinha se ligado. Aí depois no documentário sobre a Canon Filmes, elas contam, cara, que assim, os caras eram abusivos com ela, cara. Ela sempre foi uma atriz que foi arrastada por baixo e tal, tratada como lixo mesmo, né? O cara jogava ela em cima de um colchão sujo e mandava simular cena de estupro com ela. Cara, mas também, né, cara, mulher no filme da Canon era tratada de qualquer jeito, assim, né? Não, mas isso que eu achei legal, isso que eu quis comentar, que, cara, todo mundo ficou assim meio constrangido, inclusive o ator que fazia o Hiker, que eu não lembro o nome agora. O Jonathan Frakes. É, ele meio que deu uma parada assim, não, tipo, pô, calma aí. Caramba. Como é engraçado, né? Interessante, quer dizer, a pessoa... São coisas que acontecem, não, acho que tem que virar público, e as pessoas ficam sem graça, assim. Ela, porque naquela época, pô, deveria ser o quê? 90 e pouco, ninguém sabia dessa história, né? Só depois desse documentário que ele foi entender. E eu acho legal você ter essa impressão de volta do ator, né? Do quanto ele realmente se importa com quem é fã dele, né? Não só aquela relação, tipo, o Kirk, que é o chefe, né? Que é um puta de um babaca. Você realmente é que eu acho que também é outra geração, né? Esses caras. Sim. Década de 90, década de 2000, acho que já são uns caras que eles já sabem que é tipo os músicos, sabe? Tipo assim, na década de 60... É, não, mas é sério mesmo. Tipo assim, na década de 60, 70, os caras podiam jogar telefone na cabeça de fã, porque foda-se fã. Eles vão vender os discos e vão ter o dinheiro deles igual. Ator é todo surtado, cara. Pô, isso aí é pior que Borg, essa galera, hein, meu? Sim. Mas aí que eu falo, cara, os Borgs não são tão ruins assim. Eles não são ruins, cara, eles não são nada, eles são amorais, cara. Eles são uma força da natureza, entendeu? É que nem o Galactus no universo Marvel, cara. Você não tem que. Você tem que entendê-los e combatê-los como uma doença, cara. Não explodir eles, sair arrancando braço, perna e querendo matar todo mundo, porra. Mas agora, é. Sabe o que me chama a atenção naquele. Tem um episódio que no episódio do Iborg. Lá pela Santos eles estão assentados, né? E discutindo como vai ser o vírus que vai acabar com os Borgs. Aí eu acho engraçado porque a Crusher diz assim: tá, mas olha só, a gente não declarou guerra contra os Borgs. E aí eu fiquei parada assim, tá, mas até aquele momento, não tem guerra, sabe? Os Borgs nunca vão declarar guerra, eles nunca vão sentar numa mesa contigo e dizer assim, ah, então tá, assina esse tratado aqui. Não tem, sabe? Não tem guerra. É mais ou menos como os japoneses fizeram Pearl Harbor, né? Não teve declaração de guerra, eles foram e atacaram. Não, mas a questão toda é que em Pearl Harbor eles tinham a oportunidade de ter declarado guerra, sabe? Sim. Com Borg não tem isso, com Borg não tem declaração de guerra e nem declaração de paz. Sim, sim. Sabe? É só you'll be assimilated. Resistance is futile. Não, mas calma aí, só um pouquinho, a gente quer conversar. You'll be assimilated. Simples, né? Na verdade é tão simples, né? É. Eu gosto dessa simplicidade dos Borgs, sabe? Galera, ó, então, eu acho que o papo é esse aí. Antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que me veio aqui agora. Eu imagino que um dia a gente vai ter os Borgs de volta, né? Talvez numa série nova, talvez num filme novo. Eu acho que muita gente conhece os Borgs mesmo sem ter assistido nada dos Borgs. É o tipo de coisa que ficou na cultura pop aí, os Borgs, né? E assim, chama a atenção, é bem popular, né? Então, assim, o que vocês imaginam? Como que daria pra melhorar, ou o que vocês tirariam de característica dos Borgs que foram mostrados até agora, do que foi mostrado até agora, o que vocês eliminariam, ou o que vocês trariam de novo? O que vocês conseguem imaginar, sei lá, ah, isso aqui não deveria existir mais para os Borgs, sei lá. Começando com o Torelli aí. A rainha, cara. A rainha. Tiraria a rainha, cara. Tiraria a rainha, cara. Não dá. Você pode até ter uma rainha, no sentido de uma rainha alien, assim, que... Não precisa, cara. A função da rainha, ela é a função do Leviatã do Cenobitas, né? Aliás, a nave dela parece o Leviatã, né? É um... Eu não sei o nome dessa forma geométrica, mas enfim, parece um balão. Ah, sim, aquela que é meio losango, assim. Né? Losango, é. O Leviatã é aquilo, é só, ó, tá vendo aquilo assim. A rainha tinha que, pra mim, tinha que ser um centro onde controlam todos os Borgs, entendeu? uma coisa assim, não precisa ser uma mulher com cara, toda sexy. Não, mas ela é um centro que controla os Borgs, ela só criou aquela cara toda sexy pra... É, mas é assim, mas... pra ser o inimigo... Tem mais de uma rainha, não tem? Não, então, tá, vamos falar um pouco dessa controvérsia aí, né, da rainha Borg, né? Porque a gente vê ela sendo destruída lá no primeiro contato e depois ela reaparece, muda de cara e depois no último episódio volta a ser a atriz original, né? Agora, as especulações, né, que é o que dizem é o que? Ah, provavelmente ela fez um backup, ela tem um backup em vários lugares, aí ela pega e se recria novamente, né, sei lá, né? Então se ela é destruída aqui, ela pode ser reconstruída lá, tanto faz, né? Agora, isso também é controverso, porque naquele episódio no Dark Frontier, né, no final do Dark Frontier, a Janeway ameaça atirar na rainha e destruir todo mundo que tá ali. E é por causa disso que a Janeway consegue resgatar a 7 de 9, resgatar a 7 de volta, porque no episódio a 7 volta, a rainha traz a 7, chantageia a 7 para que a 7 volte para os Borg, né? Então não teria um centro, não teria uma caixa preta onde os Borgs são comandados, né? Ela tá dispersa na coletividade. Não, então, mas o problema, a forçada que eu vejo no Dark Frontier é que a Janeway ameaça, ó. Ela tá com tipo um rifle phaser e o Tom Paris está na Delta Flyer lá em cima, também mirando ali, ó. A gente vai explodir com tudo aqui se a 7 não foi embora com a gente. Aí, tá, a rainha... mas só um pouquinho. Será que isso não significa que naquele momento ia dar só uma... Tipo assim, tipo Tiamat, tira uma cabeça, dá uma chacoalhada até que a próxima cabeça surja? Não, mas olha só, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Como que isso se torna uma ameaça pra rainha? Se ela pode, pelo jeito, ela pode se reconfigurar em lugares diferentes? Tá, mas é exatamente essa a minha pergunta. Será que não é tipo um Tiamat que tira uma cabeça e até que a próxima renasça? Ou sei lá, um troll tirou o braço, vai renascer o braço, mas até o braço renascer vai dar uma chacoalhada, vai demorar um tempinho. É, mas, e aí, mas, tipo assim, mas qual seria a grande perda pra ela? Não seria uma grande perda pra rainha? É, isso que fica ficar um tempo inoperante. Não, né? só talvez que os Borgs dali do cubo talvez ficassem algum tempinho sem comunicação e aí ficassem meio perdidos. É, essa sua explicação, ela faz sentido. Eu percebo que realmente parece uma boa explicação. Só que ao mesmo tempo, a quantidade de Borgs que tem no espaço, no quadrante delta e tal, ou mesmo, é enorme. Então qual que é a relevância de perder aquele pedacinho ali, sabe? É isso que eu fico meio na dúvida, sabe? É, eu entendi, fez sentido o que você disse, mas ao mesmo tempo, será mesmo que faria grande falta? Poderia explodir tudo ali e ia se reorganizar depois, né? É engraçado que a Rainha, ela demonstra traços de raiva, de espanto, de surpresa... Eu acho isso tão desnecessário, cara. Descaracteriza tanto os Borgs, cara. Não tinha nenhuma necessidade. Se fosse ter uma rainha, tinha que ser uma coisa muito mais mecânica, cara. Muito mais robótica. É, tipo que nem. Fazendo uma comparação. Sei lá, sabe que nem. Só que mais bem feito, né? Que nem eles fizeram no filme dos Vingadores lá, o Ultron, né? Que é uma inteligência e tal. Tá. Imagina aquilo, só que sério, né? Sim, sim. Quando ele é somente a inteligência, sabe? Se fosse algo assim, eu acho que faria mais sentido, né? Até porque se eles realmente prezam a racionalidade acima de qualquer... se a racionalidade é o valor supremo deles, como eles pregam, né? Que eles querem a perfeição, não sei o quê, e são super racionais, então... Esperaria-se da rainha a racionalidade suprema, né? É, ou será que ela foi infectada com a individualidade? Sei lá o que aconteceu ali, né? Sabe o que eu penso, amiga? O Borg, na verdade, nem precisa ter rosto, cara. Porque rosto é coisa de indivíduo, cara. Pra você reconhecer os outros. Então, isso pra é uma coisa... Pra você reconhecer através de número, porra. Você podia usar um capacete, porra. Cara, isso é uma coisa que eu ia falar, por exemplo, no meu caso, né? O que eu mudaria, assim? Que eu consideraria que fosse uma evolução do conceito dos Borgs. É que não houvesse essa necessidade, aí teria que ter orçamento para isso, ou seja, é grana, né? De você usar um ator, né? Deveria ser coisas disformes, sabe? Ou sei lá, apenas as naves, sabe? Apenas os construtos, você não precisa de uma... E se tiver que ter indivíduos, você forma esses indivíduos como... Sabe, imagina se isso se forma na hora, sabe? Que nem... São massas que você cria a qualquer momento, né? Teria que ser algo mais assim, eu acho. Não, e não essa coisa bem um ator vestido de uma roupa. Isso aí é lógico, é orçamento, né? Então, assim, a mudança que eu penso, eu nem sei se eu de fato eu também acho que a rainha é uma forçada, mas a rainha eu vejo como uma forçada legal, sabe? Tipo, eu entendo. O visual dela é do caralho. Como eu falei, ela me lembra muito a cenobita mulher do primeiro Hellraiser. Mas eu não consigo ir além disso. Eu digo assim, tipo, pra eles terem alguém com quem dialogar, né? Pra ter embates gosto, dramáticos, né? E diálogos e tal, eu entendo que serviu pra isso, né? Mas, de fato, enfraqueceu os Borgs e foi uma contradição? Foi, né? Agora, se eu fosse tentar evoluir esse conceito dos Borgs, seria algo bem, bem esquisito. Tinha que ser algo muito esquisito. E não essa formas reconhecíveis humanoides, sabe? Acho que o melhor momento dos Borgs era começar uma seita. Uma seita, botar todo mundo com cabelo de novo, com roupas brancas. Aí eles vão de planeta em planeta dando flores. Ah, minha é, comida grátis, festa. Aí todo mundo entrava no cu e era assimilado. É, vambora. Mas faz sentido não terem essa forma humanoide, porque não faz sentido. Tipo assim, se eu quisesse evoluir pra ser o melhor, sei lá, o melhor ser médio, sabe, de tamanho médio, misturado e entre ser biológico, ser tecnológico e ser o mais. Sei lá, o melhor pra guerra, mas melhor pra assimilar e essa coisa toda. Cara, não, eu não ia saber tipo, ficar em cima de duas pernas. Exato, até porque eles estão criando espaço, né? Sim. Eles deviam ser igual uma aranha, cara, que pode segurar tudo e andar nas quatro direções. Cara, no importante, lembrei agora, naquele livro que eu comentei lá, O Retorno do Capitão Kirk, no começo do livro, o Picard e a Beverly, se não me engano, eles estão numa missão secreta lá, que eles vão para um planeta que está sendo assimilado, e aí o Borg que eles encontram lá, tipo aranha mesmo, que nem você falou, sabe? Foda. Então, faz muito mais sentido. Então, aí nesse livro os caras imaginaram essa parada assim, que seria mais legal, né, e faria mais sentido mesmo, assim, bem bacana. Então. Seria o General Grievous. Não. Não. Não. Porra. Opa, que eu errei de programa. The line must be drawn here. Cara, tem um autor, o cara, ele projetou a evolução das espécies pra depois do nosso momento, cara. Tem umas coisas malucas assim, cara. Então, sei aquela Dougal, cara, ele tem as ilustrações do caralho, cara. Eu me lembro muito disso, que ele fala justamente de certo ponto. A gente vai ter outras funções, então a gente vai ter, sei lá, não vai precisar mais de perna, vai ter um corpo com vários braços. Depois você passa o link, eu quero ver esse material aí. E você, Roberto, o que você consegue pensar assim, se você pensasse, vamos reintroduzir os Borgs, como que seria pra você essa reintrodução assim? O que, que seria diferente desses que a gente já viu até hoje? Eu não tenho imaginação, tá? eu vou falar, eu adorei aquela ideia dos hubs, tá? das highways, das estradas. Dos conduítes transdobra. Isso. Né? Ai, como vocês lembram dessas coisas? Isso, desses aí. Adoro esse conceito. Tipo assim, eu teria ele muito, muito. Não sei se muito presente, porque na verdade, sei lá, talvez ficasse meio banal, sabe? Ah, tá, deixa eu pegar aqui um conduíte. É que o foda disso é que é muito overpower, assim, né? Então fica absurdão, muito absurdo. Mas faria sentido, né, se fosse. Evoluir. É super legal, eu acho super porque, legal. Porque assim, o ponto no ponto que os Borgs abriram um portal pra outro universo, cara, o negócio ficou muito OP, cara. Eu não consegui imaginar de pra onde eles iriam ali em diante, porra. Peraí, você tá falando do espaço fluídico? É. Ah, quando eles começam a entrar em conflito com a raça 8472 lá, né? Sim, sim. É, não, e tudo. Eles viajam no tempo também, cara. Uma coisa que me incomoda, cara, é a banalização da viagem do tempo em todo o universo do Star Trek. Ai, eu adoro isso. Torelli, calma que isso aí é um ótimo tema pra um podcast inteiro. Com certeza, hein? Já não, deixa anotado aí, deixa anotado aí. Eu gosto, cara, mas é muito banalizado, cara. Pô, todo mundo viaja no tempo, meu irmão. Qualquer coisa tu viaja no tempo, cara. É. Mas e volta, bem, e volta. A banalização, ela começa lá atrás, né? Série clássica que começa bem sim, já. Sim, sim. Então, vamos dizer que é uma tradição. Eu espero na nova série também episódios de viagem no tempo forçados, né? Porque é uma tradição, né, cara? As fantasias aqui da Segunda Guerra. Vamos fazer um episódio de viagem no tempo. Vamos lá. Vou aproveitar a cidade do Velho Oeste aqui da Paramount. Mas e, galera, ah, mais alguma coisa, Roberto, do que você tava falando sobre como você, o que, ou melhor, pra você imaginar o que você gostaria, é mais fácil pensar o que você detesta, o que você acha uma bosta, vamos dizer assim. Cara, pior que eu não acho nada, mas eu gosto tanto dos bar. Não, mas de verdade, assim, nem a rainha que vocês odeiam tanto. Nem não, não, rainha... não, veja bem, eu não odeio, não, por favor, não diga isso. Eu gosto, eu gosto. Né? Ah, ela me incomoda, ela me incomoda. Não, muito. Ela me incomoda um pouco, mas eu gosto muito também. É uma relação assim, eu gosto muito, cara. Do... Eu acho que no final das contas, o que, que eu penso? Sabe o que, que eu penso? Que eu não ligo muito pra furadas no roteiro, assim, nem furadas científicas. Desde que o drama ali, o conteúdo do o impacto de drama que tem a cena seja bem feita. Eu acho que em primeiro lugar vem o drama, sabe? Mais do que coerência, vamos dizer assim. Lógico que isso tem um limite também, não tô dizendo que qualquer coisa é válida, né? A não ser que a história seja nonsense mesmo, aí foda-se tudo, né? Mas, então assim, no caso, a Rainha Borg, cara, cenas fantásticas no primeiro contato, várias cenas boas na Voyager, então pra mim valeu, sabe? Eu gosto da personagem, mas eu entendo que é uma forçada, né? No conceito. Não, é tudo muito bem dirigido, cara, tudo muito bem feito. Sim, sim. Todos os episódios da Voyager, quando aparece Borg, é muito bem feito, tudo, cara. É crível. Uma coisa que me incomodava na TNG era isso, cara. Tudo muito claro. Tipo, pô, tá ali o um maluco. Pô, eu sei que aquela merda vai cair da cara do Picard, cara. Chega lá arrancar sai, saca? Pegar um pano limpo a cara dele de tinta branca. Na Voyager não, cara, tu sente que alguma merda aconteceu ali, cara, ninguém tá cagado por dentro. É que a Voyager, ela já tem uma linguagem, assim, pelo menos visualmente, ela é mais cinematográfica, né? Sim, sim, sim, sim. Então ela aparenta um pouco mais real. Mas então, Robertão, tá tudo valendo? Ou tem coisas que você fala, talvez não? Ah, eu não sei, eu não consigo pensar em nada agora que eu disse assim, não quero mais ver isso. Não me lembro de nada, não. Ah, tá, já sei. Aqueles escudos horrorosos de energia que aparecem nos primeiros episódios. Ah, não, no começo é uma bosta. É igualzinho do Duna, cara. É igualzinho do Duna. Gente, isso, exatamente. Gente, é muito tosco aquilo. Aliás, no primeiro contato ficou animal. E a partir dali foi até o final, assim, né, cara? Ah, tá. E aí também uma coisa, outra coisa que me incomoda, sabe? É tipo assim, o cara lá, um Borg, mexendo no computador. Aí o Picard, ei, para aí. E o Borg segue lá mexendo no computador. Aí o Picard vai lá e espera cagar a parada toda. Tipo assim, faltou luz na Enterprise pra ele mandar usarem a força. Aí fala com o Worf. Worf, use a força. Use a força? Sério mesmo? Ô, não, louco. Use the force, Luke. Não, mas aí tipo assim, tá, não, faz alguma coisa, Worf. Aí o Worf vai lá e fala pro fulano. Aí o fulano vai lá, ai meu Deus do céu, tá, isso daí me incomoda. É por isso que os Borgs vão ganhar, eles não precisam disso, cara, uma voz só mandando. Ah não, outra coisa que me incomoda pra caralho, é essa coisa dos Borgs terem que falar entre eles. Meu, você acha que precisaria? É lógico, isso é uma... isso é só pro telespectador entender, né? Mas é muito, né? Muito, né? Bobinho, né? E na verdade, quando o cara é muito bom, quando o roteirista é muito, muito bom, não precisa, né? Sim. É aquela coisa de que cinema, né? A arte cinematográfica, ela foi feita pra ser contada com imagens, na verdade, né? O texto, ele vem, mas ele não é, vamos dizer, ele não é prioritário, né? Então, aquilo que eu sempre falo, cara, filme ruim é filme que se explica, que nem Star Wars, que tem que ter texto no começo explicando. Ô, louco! Ó o radicalismo, ó o radicalismo! Do... Entendi, a voz começa assim, cara. Não faça um programa sem dar nos dedos. Mas a voz já começa assim, cara. Não, a Deep Space Nine começa com texto também, lembra? Isso é muito errado, cara. Não se deve fazer. Começa falando da batalha de Wolf 359 e tal. Não lembrava disso. É. Aliás, no universo de Star Trek, né? Eu acho que o personagem que mais odeia os Borgs, assim, do fundo da alma é o Sisko, né? Ah, sim, né? Então é interessante, né? Tanto é que ele projetou a Defiant para combater os Borgs, né? É uma nave. Não tem explicação isso, porque não tem episódio nenhum de Borg na DS9. Não, mas é porque a esposa dele morreu durante o ataque de Wolf. Ah, é, pode crer. E aí ele fala aquela tensão absurda entre ele e Picard. Tipo, ele é o único cara que eu vejo que não é almirante, que não é Badmiral. Badmiral. E que meio que peita, assim, Picard. Ele é o único cara que eu que eu me lembro, assim, sabe? Que ele meio que vai a fu, assim, contra o Picard. Não contra, mas sabe que... Careca tem muita testosterona, cara. É um embate de testosterona ali. Careca mais careca. É impressionante isso, né, cara? Todos os almirantes são uma merda, né, cara? Não, nem todos, cara. Você lembra do almirante... Piores viram almirantes. Cara, tem um que é gente fina, que é o almirante Ross. Lembra dele? Da Deep Space Nine. Ele é o que coordena todos os ataques contra os domínios. Ah, e é sim, muito sim, bom sim, quando eles só estão lá fudidaço na guerra, o almirante Ross vai pra lá, né? É, apesar daquela missão lá em Romulus, né? Que ele meio que dá um foda-se e deixa a Sessão 31 agir, né? Lembra disso? Ah, não. É, ele também tem o seu, né, seu pezinho na lama, né? Ele é o melhor almirante é o Tyler Perry. Tyler Perry? Quem que é o Tyler? Esse é o nome de ator, isso, né? J.J. Abrams, cara, é um comediante que faz a Madia, faz uns filmes horrorosos, não sei como é que ele foi parar no filme do J.J. Abrams. Ah, cara, nem... Não quem sabe. É? Um almirante negro. É, não, eu acho que eu até me orgulho de não saber, então, hein? É do J.J. Abrams, né? Então... É. Ah, então não é Star Trek. É, como o papo aqui é Star Trek, né? Então é. Então a gente ignora o que não faz parte do nosso universo. É. Cara, o Picard é um cara tão legal, por isso que ele nunca virou almirante, cara. É, aí, ó. É, mas... A Janeway vira porque ela é... A Janeway é muito babaca, cara. Eu gosto, mas ela é babaca. Como assim? É babaca. Vamos se explicar aí. Ixi, vamos se explicar aí, ó. Ah, não, primeiro não. Round aí. Ah, porra, não, ela é uma puta capitã, cara. Mas ela é uma pessoa muito ok, cara. Eu não curto muito ela, não. Só porque ela prefere fazer sexo com hologramas, cara? Isso é preconceito, né? É, cara, é, ela pode ser. Não. Ela subiu no meu conceito. Ai, cara. Bom, galera, eu tava vendo no Memory Alpha aí, né? Vocês sabem por que não aparecia Borg na DS9? O porquê de fato, oficial, de não existir Borgs na DS9? Não. Porque é o seguinte, cara, houve um acordo entre as equipes de roteiristas da Voyager e da DS9. Foi tipo assim, ó, os caras da DS9 têm acesso ao quadrante Alpha, Beta e Gamma, né? E a Voyager só quadrante Delta, né? Aí o que acontece? Os caras da DS9 ficaram, tipo, sem utilizar o Q, né? Que no caso só usou uma vez, mas nunca mais. E também ficaram sem os Borgs. Aí é uma barganha. Aí a Voyager fica, entendeu? É pra, tipo assim, senão ia ficar tudo pra um lado só, sabe? Dos elementos de Star Trek mais populares. Que besteira, cara. Todo mundo ia sair ganhando se usassem tudo. É, não sei. Eu até acho que é legal, porque daí torna uma coisa meio única, né? Assim, no sentido de que a DS9 não tem Borgs. Eu acho legal isso, né? Você só tem eu também no... acho legal, porque assim, ó, a gente começa... Quer dizer, quando a gente começa a brincar que Voyager meio que... Tipo assim, ah, tá, vou ali dar um passeio e ver uns Borgs no meio do caminho. É porque ficou demais, sabe? Não é porque... E é isso que o Valdomiro tava falando. Quer dizer, se fosse tão difícil sempre de encontrar os Borgs, eles não poderiam ter colocado tantos Borgs na história. E aí, se tivesse tantas vezes, aliás, não tantas vezes, mas enfim, o número de aparições dos Borgs em Voyager, e também tivesse essas aparições em Deep Space Nine, sabe, ia ser, ah, tá, lá vem os Borgs de novo. Ai, é, sim, sim. Ah, uma coisa que é estranha na Voyager, que é... Eu imagino que o quadrante Delta, em algum sentido, tivesse pelo menos uma aliança contra os Borgs, que era um permanente estado de alerta. Mas parece que as espécies estão meio que cagando, cara. Ah, os Kazon ali, aquelas porras ali, os Hirogen ali, ninguém tá muito preocupado com os caras. Ninguém. Tem um povo que. Um povo que chega a fazer uma bomba pra lançar dentro da coletividade, né? É, eu sempre achei, cara, que eles perderam uma oportunidade ali de terem criado, tipo, um análogo da Federação no quadrante dele. Cara, seria do caralho, meu irmão. Pode Sim. crer. Porque, puta que pariu. Porque isso aí dá vazão a gente pensar em crossovers em relação a isso. Ou mesmo, sei lá, uma guerra, ou alguma coisa. Seria do caralho, cara. E isso seria muito interessante, né? O interesse comum de todo mundo era combater os Borgs, cara. Assim, tipo, porra, ninguém tá preocupado com as coisas mais imbecis do mundo. Isso, inclusive, ajudaria a Voyager a conseguir um caminho de volta, né? É, talvez fosse uma saída até mais crível, né? Vamos dizer. Vamos supor que na sétima temporada eles encontram essa, tipo, federação do quadrante Delta, assim. Sabe? Sim, sim. Pô, agora, isso daqui, vocês estão falando aí de aparecer Borg também na Deep Space Nine, eu fiquei pensando, que talvez tivesse sido uma boa forma de trocar informações, digamos assim, sabe? Sei lá, daqui a pouco Borg vira prisioneiro da Deep Space Nine, e aí eles ficam sabendo de que tem uma nave da Federação perdida, e aí eles continuam tentando, aí eles avisam pra Terra, e aí os caras continuam tentando, e aí que o Barclay consegue fazer o emitter array dele. Enfim, sei lá, só fazer meio que uma troca de informação em função... fazer os Borgs como carriers. Cara, aliás, os Borgs dentro do cenário da guerra, isso é muito interessante, cara. Nossa, é verdade. Isso é de complicar o meio de campo, meu irmão. Cara, agora você falou um bagulho que ia ser foda mesmo. E os Borgs na Guerra Dominion, como que ia ser essa porra, cara? Cara, eu acho que simplesmente o Dominion ia fazer uma aliança com a Federação pra combater eles, porque os Borgs iam estar nem aí. Cara, sabe, uma coisa que nunca fizeram, e desde moleque eu ficava pensando, é tão simples, por que os Borgs nunca fizeram um paredão Borg? Tipo, vários cubos, um paredão, imagina, imenso. Sim. Tipo, centenas de cubos. É, esmaga tudo, né? Acho que é por isso, porque, né? Porque provavelmente eles nunca precisaram. Ah, será que não? Tipo, chega lá e vai assimilando geral, era isso. É, talvez pela lei do mínimo esforço, né? Só um cubo sempre, né? Aquela coisa... Não, e na verdade, quanto mais espalhados os cubos, mais chance eles têm de encontrar novas espécies que podem adicionar as características biológicas e tecnológicas. Olha aí. Os cubos são enormes, né, cara? É. Eles são gigantescos. Ah, cara, mas eu queria ter visto um paredão Borg, hein? Imagina? Que loucura. Pode, mas que é o caos, né? Mas os Borgs também tem aquela... parece uma caixa de óculos. Aquela outra nave deles. Caixa de óculos? Os Borgs têm cubo, a esfera... Tem aquela que parece uma caixa de ovo também, né? Já viu? É, essa é caixa de ovo, caixa de óculos. Tá. Tem a que é a redonda, né? A bola, né? É. E tem essa em formato de diamante, losango, né? Aquela lá. Que é da rainha, né? A gente chama de Queen Vest, se eu não me engano. E é isso, né? E tem aquela do... Descent, né? Que essa do Descent, ela é, na verdade, pelo que eu lembro, eu não assisti o episódio de novo, mas pelo que eu andei lendo, parece que é uma nave que foi... O que especula-se que ela foi assimilada, uma nave assimilada, transformada em Borg. Porque ela tem um formato muito esquisito, né? Daquele da... Porque ela é gigantesca também. Isso aí é uma coisa que eu até deduzi uma vez, cara, que todas as naves assimiladas, elas acabam virando um cubo ou uma esfera. Reorganizando o formato, né? Vamos dizer. É, que nem quando eles pegaram a nave... acho que era uma nave auxiliar na Enterprise... E foi crescendo as coisas pra fora dela, eles foram tunando ela. Como é que é? Pimp My Car? É, Pimp My Car. Pimp my Spaceship. My Shuttlecraft, né? Galera, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Porque eu acho que a gente, né, acabou cobrindo bem. Lógico, né? Ao mesmo tempo, esse não é um assunto que esgotou, né? Os Borgs estão aí, a gente tem vários episódios pra esmiuçar depois e tal, né? E a gente pode um dia pegar e falar episódio a episódio, enfim, né? E aí o Torelli vai ter que assistir de novo. Eu vou, cara, porque eu não vou lembrar de nada. E o Netflix tá mó filha da puta agora com esse negócio do VPN. O episódio vai, corta, volta 10 minutos. Pô, tá uma merda isso. Dá erro dizendo que eu não posso mais ver, cara. Mas vamos triunfar. Você assistir direitinho? Cara, eu consegui ver, assim, volta e meia. Por isso que eu demorei às vezes também, que ele voltava 10 minutos, às vezes eu voltava pro começo, eu tinha que rolar pra posição que eu tava. Mas eu vi praticamente tudo. Eu acho que só os episódios chatos deixei de fora. Pô, o cara fez a maratona Borg aí, meu. Olha aí. Que legal. Eu vi alguns de novo, não vi. Vi acho que uns 5 episódios no máximo esses dias aí. Pra, os que eu menos lembrava, coisas importantes, assim, por isso que. Mas valeu, né? Sim. A vessel has been detected. In the matrix 424, grid 116. Activate. Bom, galera, como a gente está fechando o podcast de hoje aí, então, vamos partir para a parte dos recadinhos aí, Enfim, Torelli, passa seu recado aí, diz aí, cara, qual é que é? Sei lá, cara, não assistam Shannara Chronicles, é horrível. Que é isso? A série baseada no livro do Terry Brooks, que é um rip-off do Tolkien, que a MTV fez agora, tô envergonhado com aquilo. Pô, ainda bem que eu nem sei do que se trata, hein? Então, valeu. E aí, visitem a minha página no Facebook, Figura de Ódio. Figura de Ódio, muito bom. Agora tá com um novo quadrinho lá, né? Tô, cara, brigando aqui pra terminar os desenhos. Olha aí. É muito trabalho fazer isso. Ah, é, cara. Quadrinho é trabalho. Aliás, falando em quadrinho, deixa eu dar o meu recado aí, né? Que eu tô lá com o meu quadrinho no Social Comics, né? Que é o Indestrutível Crash Test Man. Eu vou deixar o link aí pra galera. Que é do caralho. Entrem lá. Ô, você chegou a ler, cara? Não, ainda não li não, mas achei da arte do caralho, cara. Só vi as figuras, fez que nem o cara lá do... Cara, não. Assim, eu vi a leitura das figuras, cara. Assim, porra, eu li a tua arte sequencial. Eu não li que tava no balão e tá do caralho, cara. Ô, obrigado, cara, obrigado. E aliás, isso pra mim às vezes é melhor. É contar mais do que tá escrito, porque você saber contar uma parada em sequência, cara, já é 75% do trabalho. Ô, legal. É, mas eu sinto essa... Realmente é a parte que dá mais trabalho até, né? Você imaginar... É, a pior parte, né, cara? A pior parte. E é isso que importa, eu acho, né? Vamos dizer. Sim. Geral. Mas legal, cara. Então, quem quiser, dê uma olhada lá no Indestrutível Crash Test Man, no Social Comics. E é isso aí, galera. Bom, eu acho que é isso, então. Torelli, cara, falou. Até a próxima. Falou, pessoal. A próxima vai ser o quê? Kazon? Assisti todos os episódios de Kazon. Todos. Eu prefiro levar um tiro no saco. Cara, eu não faria isso. Eu não faria isso, cara. Não, não. Ninguém deu, merece. Deu até uma ânsia de vômito. Alguém deve ser fã dos Kazon, cara. Eu gostaria de saber. Vamos fazer uma enquete. Gente, alguém que tá. Alguém, qualquer um, gosta um pouquinho dos Kazon? Um dia. Cara, você sabe que é pior? O que é pior dos Kazon? Que eles estão inspirados em gangue. Em gangue. É tipo Warriors. É os Warriors, né? É tipo gangue de Los Angeles e tal. Crips, Bloods. E eu me amarro pra caramba em filme dessas paradas. Só que, porra, meu irmão, é uma merda os Kazon, cara. Não, cara, não. Tá, sério mesmo. Eu tô fazendo aqui uma enquete entre os ouvintes. Tá, alguém algum dia já pensou assim, nossa, que vontade de assistir aquele episódio? Alguém já... Aliás, vale a alguém pena... Alguém fez um cosplay de Kazon, cara? Porra, vou procurar por isso, hein? Vou procurar por isso. Agora, vale a pena ressaltar de novo, porque a gente já falou isso outras vezes, né? Mas como esse é um episódio Borg, né? Um podcast sobre os Borgs, né? Que nem os Borgs quiseram assimilar os Kazon, né? Vocês lembram disso, né? É muito sim, bom, sim. Uhum. Os Kazon só existem no quadrante Delta pros talaxianos se sentirem tão merdas assim. Porra. Existe um povo mais merda que a gente. Aliás, eu botei aqui cosplay Kazon, a terceira foto que aparece, cara, um talaxiano. Caralho, o cara ia pensar em se vestir de Kazon. Não, pera aí, vai. Prefiro um Galaxy. Não, é uma foto do Nilix mesmo. Não existe cosplay de nenhum dos dois, cara. Que legal. Isso diz muito, né? Bom, e é isso aí, Roberta. Muito obrigado pela sua participação, por ter trazido essa pauta aí, esse assunto. E valeu, até a próxima. Até a próxima, obrigada pelo convite. E live long and prosper. E é isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E kapá! You will service us. I am Locutus of Borg. I am Locutus of Borg. I am Locutus of Borg. Resistance is futile. A vessel has been detected. Unimatrix 424 grid 116. Activate. Alter course to interstate. distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.